chegou um dia diferente de qualquer outro em que os heróis mais poderosos da Terra se uniram contra uma ameaça comum. Naquele dia, eles se tornaram os Vingadores. E aí, moçada, bem-vindos à edição do Avante Vingadores, o seu podcast mensal do site Arte Final. Acesse www.artefinalhq.com.br para todas as edições do Avante Vingadores, Pilha de Gibis, Sete Avulsos, Omniverso e da Pilha do Aranha. Nós estamos também em todas as redes sociais, é só procurar por @artefinalhq no Twitter, Instagram e YouTube. E nós estamos também no Deezer, Spotify e no seu agregador de podcast favorito. E agora também no Orelo. Procure lá que todos os episódios estarão disponíveis para você. E agora, além de comprar seus gibis para os nossos links da Amazon, você pode também nos ajudar mandando um pix de qualquer valor para artefinalhq@gmail.com. E aí, Jagunçada Vingadora, sob cerco. Estamos aqui hoje mais uma vez reunidos. Eu, o Luiz Cláudio. Olá. E dos recônditos não afundados de Maceió, Joel Moraes. Diretamente dos Alpes Jacintienses. É, na verdade, o Joel mora em zona proibida pro Marquito, né? O Marcos tem medo de chegar a 2 CEPs de distância do Joel. É, rapaz, ele tem um traumazinho ainda não revelado aqui no bairro onde eu moro. Não sei o que foi que fizeram com aquele menino. Aguardem a publicação de Marquito ano 1. Anos 1. A origem secreta. É o aí, secreta, né? E hoje, gente, vamos falar daquele que é esperado. A gente já fez muito away aí, né? Ao redor desse arco. E finalmente chegamos no arco sob cerco, o Mansão sob cerco, Vingadores Under Siege, Avengers Under Siege, tem que falar em inglês. Que saiu aí no entre as edições 5 e 6 da Saga dos Vingadores da Panini. Vocês podem ver aí pela nossa vitrine, é o nosso tópico de hoje, com alguns recortes. Vamos deixar registrado já aqui que a gente não vai falar do comecinho, vamos falar sem falar, ou sem falar falaremos, do comecinho da 5, e não vamos falar ainda do finzinho da 6, mas só registrando. A gente chegou a comentar no último programa, inclusive com um erro meu, que eu faço aqui essa errata, que não tenha sido publicado na Panini ou em separado, mas não, nessa edição 5 a gente tem o crossover com a Teopa Alpha, vista, né, dos dois pontos de vista, que tem bastante diferenças, inclusive narrativas e tudo mais, apesar dos textos, dos diálogos serem os mesmos, quase os mesmos, a gente vê situações ali que parecem mais apocalípticas em uma edição, mais corriqueiras em outra, não tem tanto peso em uma edição, tem peso em outra e tudo mais, mas não é proposital não, na verdade foi uma fraqueza editorial mesmo aí que a gente pode falar. A história é boa, a história é bacana, mas esses dois pontos de vista aí não chegam nem perto da experiência de leitura daquilo que a gente viu lá entre a edição de Vingadores e a edição de Quarteto Fantástico do Byrne, né? Lá na... Foi no volume 1 ou volume 2, Luiz? Foi no volume 2, né? Da saga dos Vingadores? Acho que sim. Eu só queria fazer um comentário que, assim... sim, é bem escrita, mas eu simplesmente não consigo gostar dessas histórias de ataques aquáticos aí. Mais pra frente, se não me engano, tem a Ataques Atlantes, né? Também é um... Acho que a Panini vai lançar em Omnibus, se não me engano. Não sei se eu vou pegar, porque não curto. Tem um arco bem pra frente, assim, já na Era Bendis ali. Eu acho que é no Vingadores Sombrios, que também tem um simulacro ali de ameaço, de invasão Atlante, também envolvendo Namor, não tem um negócio desse? Eu não sei se é exatamente Vingadores Sombrios, é um pouco antes. Isso no período do Bendis, né? Isso. E aí também eu, tipo, que é do nada, sabe? As coisas que não faz sentido... E você comentou também aqui em off, Luiz, a questão que, no final das contas, os Vingadores estão ajudando um golpe de Estado aqui, né? Única vez que isso aconteceu, gente. Nunca... O grupo não é pra fazer isso. É, não entendo, não leve os Vingadores a mal por conta disso, né? Foi um lapso. Quem conhece eles sabe. E aí, enfim, já pulamos aqui, então, pra edição 273 de The Avengers, né? Com essa capa aí que tem o Cavaleiro Negro antes de... se meter com a Cristalis e entrar naquela cilada toda pra fazer essa cara de bunda. E começa o arco do Sob Cerco, não sei como se traduziria, como é que ficou consagrado aqui. Eu acho que é Mansão Sob Cerco mesmo, né? A versão da Abril era invasão, não, ataque à Mansão dos Vingadores. É, eu confesso que eu só fui ler essa em sebo muito tempo depois e eu ia puxar isso na verdade. A gente pode olhar aqui no Guia dos Quadrinhos, mas o que acontece? Só pra citar um exemplo, o CBR tá lançando um resultado de uma eleição do Wolverine, dos arcos do Wolverine. Tem coisa que simplesmente é tipo assim, Wolverine versus Dentes de Sabre, 10 edições. Aí tu vai lá, nenhuma dela tem título, não tem um subtítulo, a edição não teve um título. Tem não. Ou então não é aquilo que foi chamado no encadernado, tipo, tiraram outro nome, entendeu? E nos Estados Unidos, não tô falando nem no Brasil. Na verdade, assim, até a gente precisa isso, né? A gente procura muito dar nome para as coisas hoje, mas o certo na época mesmo é chamar de a fase de tal, né? A fase do Burn, a fase do Stern, a história tal, essa coisa de botar nome veio muito depois, com o próprio Gibi do Wolverine, né? Lá do Claremont com o Frank Miller, só foi ter nome um tempo depois, e ainda assim foi chamado de Dívida de Honra, aí o Wolverine. E aqui já sai com esses dois nomes. Muita coisa só vai ganhar nome. A saga de Korvac, né? A saga de Korvac vai ser com essa saga de Korvac depois. Não é nenhuma saga, é a novelinha lá acontecendo. A gente até já comentou de saga de Korvac em um Sete Jagunços há algum tempo, justamente por conta da edição da Salvati. E esse gibi, eu vou confessar a vocês aqui, saiu Capitão América cento e pouquinho, não foi? Lembra, Joel? A numeração não lembra. Eu sei que começou, essa fase do Buscema começou na 130 e pouco, se eu não me engano. Então, o Sob Cerco deve ter sido 142, 146, por aí. Esse ataque à mansão. Porque, no caso, o ataque ao Olimpo já é lá para 150, não é isso? 148, 149. Vai dar 144, 149. No Brasil é sobre ataque. O que tá no Guia dos Quadrinhos é sobre ataque. Sobre ataque. Pronto, começou em... A gente traduz o inglês, né? O siege, é o cerco, é por causa do... Não. E aí por isso que tem um cerco depois, né? Então, tudo é ecos. Eu acho que é por preguiça do Burnie aí, viu? O modo amável resolveu reutilizar os nomes, fazer essa reciclagem aí sustentável. E enquanto a DC arranja a crise nova, a Marvel começou a refazer os arcos antigos, né? De preferência em versões bosta, como o Império Secreto, né? Que é um arco do Capitão América do Kirby. Muito, muito legal. Pode estar só datado hoje, tem tempo que eu não leio, confesso. Pra mim, a época, pelo menos que eu li, foi muito legal. E só pra gente não sair de tão achista aqui, saiu em Capitão América 146, de julho de 1991. Ou seja, há 25 anos, 35 anos aqui, em um mês, e uma capa do Jim Lee. É aquela capa do Capitão América pulando, assim, que é a primeira edição, a primeira página, na verdade, aquela história Cavaleiros de Madripoor, né? A Abril fazia essas picaretagens que a gente adorava, e colocou só o Capitão América ali saltando com o fundo da cidade e tudo mais, uma cidade genérica, umas nuvens. Essa capa do Capitão América 146, de julho de 91, que tem a edição 273, 274, 75 e uma do Capitão América. E aí vai acabar, portanto, na 147, que tem a capa, justamente a mesma capa da edição Saga Vingadores 6, os heróis contra-atacam, não com esse fundo preto que a gente tem agora, mas a história termina aqui com o preço da vitória, sob ataque, é isso mesmo, vocês estão corretíssimos. E, enfim, eu só fui ler, gente, esse gibi em sebo. Eu achei em sebo, na verdade, me chamou a atenção a arte do Jim Lee aqui. Eu não era tão fã do Capitão América, eu fui começar a colecionar mesmo o gibi do Capitão América por conta do... primeiro do cigarro de meu pai, né? Porque precisava completar lá o dinheiro para ele poder passar o cheque para 90 dias. E aí, naquela época, quem tinha pai fumante aí na época, sabe? Ele comprava assim, aquelas caixas grandes, assim, com umas 10 ou 20 carteiras, não lembro. E aí, para chegar no valor, meu pai disse, pega uns dois gibis aí. Foi assim que comecei a colecionar Wolverine, por exemplo, Capitão América e tudo mais. E acabei gostando dos Vingadores. E eu mais só fui ler na fase lá do Grunwald com o Rolim, na época o Capitão América fica viciado em droga, a substância lá, né, o gelo, você reage ao soro dispersado no corpo dele, tem que fazer uma transfusão de sangue, é um arco bem bacana, mas aqui eu, por vermice mesmo, achei bacana demais o desenho, na época ainda, né, o Capitão já tinha essa cara de personagem mais clássico, e o Jim Lee tava com esse visual muito moderno, então contrastou bastante, me chamou a atenção, eu comprei, e só muito tempo depois também fui ler o finalzinho do arco, pra vocês terem uma ideia, naquela época, eu comprei a Odisseia Cósmica também, que saiu em 3 edições aqui, e a última edição eu não achava lugar nenhum, eu só fui ler anos depois em scan, eu não sabia como terminava a Odisseia Cósmica, e não deixava meus amigos me contar aí também, e foi a mesma coisa aqui com Sob Ataque, que eu só fui ler muito tempo depois. E você, Joel Luiz, começar a ler nessa Capitão América mesmo? Comprar na banca? O troco do cigarro? Nessa época eu comprava, Joel. Acho que comprava no banquinho que tem aqui do bairro mesmo. Já não era mais nem de usado. Eu já estava comprando novo, né? Aí eu comprei na sequência mesmo. Ia saindo e eu ia comprando. E foi. A experiência foi fenomenal. Porque pra época. Hoje, na releitura, tem umas coisas que são bem forçadas, assim, a gente vai ver mais à frente nesse papo. Mas, por exemplo, as desculpas que foram usadas para não ter outros heróis participando lá, ajudando, reforçando, durante o ataque à mansão dos Vingadores, hoje em dia você lê e você olha assim, rapaz, não é inocente não, é besta mesmo, as desculpas que acharam. Um deles tá gripado, dois outros que vão ser citados, a gente vai dizer mais à frente, dois estão de férias, um está gripado e outro, deixa eu ver qual foi o que. Eu sei que é uma desculpa mais farrapada do que o outro, só para dizer assim, não vieram ajudar para os que estavam lá no ataque, né, se lascar. Mas botar atestado. É, mas eu gostei muito na época, eu gosto até hoje, mas é como a gente já conversou até de outras vezes. Eu ainda prefiro muito mais o ataque ao Olimpo. Essa eu acho que foi mais enxuta, foi mais direta, foi mais épica. Mas essa do Cerco à Mansão, ela tem uma carga dramática que é inegável, né? Você vê a base sendo invadida, tomada. Uma curiosidade. É. Já aconteceu alguém invadir a sede da Liga da Justiça? Só uma curiosidade. Tem alguma história assim? Rapaz, teve o que mais acontece. É basicamente, acho que deve ter 25% das histórias da Liga deve ser da base sendo invadida. Falando sério mesmo. Ah, tá. Mas, inclusive, assim. Porque não, porque é uma mansão no meio de Manhattan lá, deve existir essa rua. É a sexta com a não sei o quê. Tem um lugar lá. Existe. Uma vez eu fiz essa pesquisa, joguei no Google, é de frente pro Central Park. É pertinho de até onde os X-Men estavam com aquela casa na árvore recentemente, lá na fase Krakoa. É um metro quadrado bem caro, inclusive, né? A proposta, acho, do Lee e do Kirby no comecinho é justamente dizer isso, assim, ó. É uma casa de uma família abastada mesmo, né? Da Fundação Maia Stark. Eu confesso a vocês que, relendo agora, eu continuei gostando muito. Mas sabe quando você volta pro colégio que você estudou assim, no primário, primeiras séries, nem sei como é que chama hoje? E aí você olha assim, pô, na minha cabeça esse campinho aqui é muito maior, esse espaço é maior, mais alto, enfim, de repente ficou pequeno. Eu acho que é isso que você falou, Joel. Assim, o revisitar agora, você percebe como a coisa foi tão apocalíptico, aumentando sempre a escala das coisas e tudo mais. Quando você volta e vê uma história dessa, soa até bobo, né? Por aí o escopo da coisa. Mas para aquele momento, você ter uma invasão assim de base, né? Apesar da gente estar acostumado aí com as histórias de invasão de base, que os heróis invadem a base do inimigo, né? A famosa história dos X-Men invadindo o Sobre do Inferno e tantas outras, né? O Liefeld só sabe fazer gibi assim de invasão de base, por exemplo. Então acaba que parece menor, mas olhando, não sei se é com os olhos da nostalgia ou com os olhos do contexto, entendendo pelo momento o que é estava acontecendo, o que tinha acontecido até ali, eu ainda acho que essa é uma história que é muito bem construída, principalmente pela ambientação dela. Mas, desculpa, Luiz, eu te interrompi, e só queria pontuar aqui, por exemplo, na fase do Morrison, na Liga da Justiça, toda hora invade, né? Tem o gibi do Prometheus que invade, ele invade lá. A gente tem depois quando o Luthor pega a Pedra da Eternidade, Pedra das Eras, depende da tradução. Acho que tem mais uma porrada. Inclusive, nessa semana que a gente tá gravando aqui, no comecinho dessa semana, eu li que vai sair uma mini da questão, ou da questão, né? Que é a René Montoya, que vai se chamar All Along the Watchtower, como a música do Jimi Hendrix. Que é ao longo da Torre de Vigilância, que é uma história que se passa justamente numa ela investigando uma ameaça na Torre de Vigilância da Liga da Justiça. Então, acho que a Liga já foi mais invadida do que os Vingadores, e acho que o Quarteto também, né? Tem várias histórias de invasão aí, o Edifício Baxter, tá na Aniquilação, inclusive. É na Aniquilação? Não, a Aniquilação não chega a chegar na Terra, não, mas tem um arco lá com um Aniquilador, que tem uma explosão, acho que é na Guerra Mundial Hulk também, Hulk contra o Mundo, que tem alguma explosão lá na Edifício Baxter pra deixar eles presos lá e tudo. Então, é um tempo até comum, mas do jeito que aconteceu aqui, eu acho que aqui, assim, o que me surpreende é a forma como foi contada a história, né? Não foi os vilões chegarem na porta com tanque ou 200 pessoas na porta ali pra sair destruindo tudo, não. O Zemo fez um plano de minar mesmo os Vingadores, né? De ir derrubando, afastando, deixando esses outros aí de atestado mesmo, assim, ele não adoeceu ninguém, não deu caganeio em ninguém, não, mas assim, ele aproveitou um momento de vulnerabilidade. Foi uma vulnerabilidade que foi sendo construída ao longo das edições, né, aqui e ali, até chegar nesse ponto que a coisa história começa com essa sequência aí, os caras resolvendo tirar o Hércules de campo e enchendo a cara dele. Eu acho isso genial. A gente começou a falar tão empolgado que a gente nem situou, né? Na verdade, essa saga, como o nome já diz, né? É um grupo de vilões se junta, liderado pelo Zemo, e resolve. O plano deles é, para botar moral no mundo e fazer o mundo todo temer eles, é humilhar os Vingadores. Então eles invadem a base, que era a mansão na época, a primeira base dos Vingadores, invadem a mansão, mantém reféns alguns dos Vingadores e o Jarvis, né? Edwin Jarvis, o mordomo dos Vingadores, e eles planejam primeiro humilhar os Vingadores para depois, com isso, partir para cima do Quarteto Fantástico, e no plano genial do Zemo, com isso eles vão poder pintar e bordar no mundo daí para frente, que todo mundo vai ter medo deles. A premissa já é uma coisa assim bem, né? Tem que se respeitar, né, o período, né? Havia uma certa inocência ainda nos anos 80. Mas aí, qual é o lance? Isso que você falou. Quando a gente relê essas histórias, a gente vê que elas têm... É uma coisa incrível. Elas têm, assim, um sobe e desce de... A palavra não é nem qualidade, mas de sofisticação. Tem algumas coisas ali que você vê que são mais sérias, e tem umas que não dá para levar a sério. Você falou aí da invasão. Quando eles começam, é de uma maneira realmente, como você falou aí, até bem planejada, eles começam cercando, primeiro de tudo, o Hércules, aí enchem o Hércules de cachaça, deixam ele na companhia de uma associada do Zemo, que provavelmente é uma garota de programa, que sai com o Hércules, faz ele beber mais ainda e beber, a bebida está batizada. Aí ainda tem isso. Tanto é que quando ele é colocado de volta lá na porta da mansão dos Vingadores, ele tá pra lá de chapado. Você tem esse rodeio todo. Porém, o primeiro ataque mesmo à mansão, os caras derrubam o portão da mansão, simplesmente. Eles invadem, chegam pela rua, são deixados lá pela nave do Zemo, derrubam o portão. E o engraçado é que na arte, eu tava olhando aqui o painel, mostra que eles derrubam o portão, mas o muro é baixinho. O muro deve ter 2 metros e muito. Eles podiam até ter pulado o muro, só para debochar. Mas eles derrubam o portão. Então, assim, ao mesmo tempo que você tem uma elaboração do roteiro, no outro você tem uma coisa assim quase infantil, do tipo, ó, os caras se juntaram e derrubaram o portão, invadiram. Aí saem pisando os equipamentos de segurança. O coitado do Jarvis vai pedir ajuda, só que o sistema está sendo bloqueado pelo armador. E que é o cara da TI, né? Do Zemo. E a partir daí você tem umas coisas assim que Quando o Hércules é colocado embriagado na porta da mansão, ele é, primeiro, meio que resgatado pela Vespa e pelo Capitão América, mas a cena é também uma cena assim que beira quase o cômico. A Vespa bem pequenininha, no ouvido do Hércules, ei, vem cá. Aí quando ele olha de lá, tá o Capitão América disfarçado, usando uma boina daquelasinha de papaizinho, uma boina, um óculos escuro, uma jaqueta com a gola levantada, o Capitão, ei, vem cá, aqui. Boina de assassino do tio Ben. Vem cá, bora ali. Aí tem uma van, eles entram dentro da van, cheia de equipamentos. Essa sequência em si dá vontade de rir, é risível. Agora, dentro da van já é diferente, você já tem o Esther, ele vai realmente ali aproveitar uma subtrama que vinha, com o tempo, vinha sendo desenvolvida, que era a incapacidade do Hércules de aceitar uma mulher comandando os Vingadores e dando ordem nele. Como ele já está para lá de chapado, a Vespa diz, calma, a gente vai ter que ter um plano e tentar resgatar o Cavaleiro Negro, que já tinha sido capturado, e o Jarvis, que estava lá amarrado. Aí o Hércules, mordido do poico, como se diz aqui no Nordeste, dá um soco, arrebenta a van de dentro para fora, sai mordido e invade a mansão. Aí você tem uma coisa que realmente é legal. Ele pegou uma subtrama que ele vinha cozinhando fazia tempo e explodiu. Por conta dessa rejeição do Hércules às ordens da Vespa, aí você tem um momento realmente assim, massa. É um conflito massa que explode ali. Ele desobedece a Vespa e com isso ele invade a mansão. Aí vem uma sequência muito boa. Os caras começam a atacar de um por um e depois se juntam todos para dar uma surra no Hércules. Que aí sim, já é a construção de outra subtrama que vai explodir lá na frente com o ataque ao Olympus, que a gente vai falar depois. Não, então é isso. É como você falou. Você encontra coisas aí que são muito boas. O Stern desenvolvendo muito bem, dando seguimento e executando bem. Enquanto outras, para poder o roteiro funcionar, são bem simplórios. Assim, sendo bem honesto, são umas coisas bem simplórias. Mas que funciona, funciona. Eu acho engraçado que vai 5, 6 caras ao mesmo tempo. É uma coisa que eu nunca entendi, né, em filme de luta e tal. Que vai um por vez. Parece fase do Mortal Kombat. Aqui mostrou um pouco de realidade, pelo menos, né? 6 pra cima de uma pessoa e aguenta a pessoa. E, inclusive, não foram todos. Acho que o Tubarão Tigre acho que não tá nesse linchamento aqui. Ele tá em outro lugar. Ele é o primeiro. Ele é o primeiro que ataca o Hércules. Ele é recebido pelo Tubarão Tigre logo no comecinho, quando ele invade. Aí, quando os caras voam acima dele, aí é o Golias, a Gangue da Demolição, o Mr. Hyde, né? Depois. Tem um ponto depois que aparece o Golias ali, quando vai enfrentar depois um outro personagem. É o Thor. Mas é o que eu queria comentar, que a luta não fazia muito sentido na minha cabeça, não. Mas enfim, quando a gente chegar lá, a gente fala. Agora sim, eu acho que o Maurício vai até lembrar, viu, Maurício? Essa cena do Hércules, ela relembra um pouco, eu acho que o Stern, sem querer, ele, não é que ele imitou, mas acho que ele foi inspirado por outra cena parecida que foi muito mais épica e foi antes. Que foi quando a mesma Gangue da Demolição, com a Titânia e com outros, deram uma surra que quase mataram a Mulher Hulk em Guerras Secretas, que é bem parecida. Sim, é verdade. É verdade, bem lembrado. É, você lembrou bem aí, a gente acabou passando batida aí, né? O Zemo tá liderando os Mestres do Terror, essa nova formação aí, que é poderosíssima, acho que mesmo para os padrões atuais, né? Não vai ter ninguém cósmico, é nenhum Alto de Galactus, que agora Alto de Galactus tem toda a esquina. Mas a gente tem aí a Gangue da Demolição, né? Que são 4 caras poderosíssimos, já é o poderoso, mas eles têm um upgrade lá do poder Asgardiano. A gente tem aí o Blackout, o Tubarão Tigre, a Nova Vespa, né? Nova Vespa não, a Nova Jaqueta Amarela, que apareceu há poucas edições aí. É uma personagem nova que o Stan está investindo nela, por assim dizer. Eu não sei, não sabemos dizer também se foi aí um pedido, um capricho do Semão. A gente tem o Mr. Hyde, o consertador é o velhinho, é lá. Armador. Como é mesmo vocês falaram? Armador. A Titânia, o Homem Absorvente, Rocha Lunar, Golias, Blackout, já deve ter falado aí. E, assim, pura força bruta esse grupo aqui, bicho. A gente tem aí fraquinho o Blackout, que ainda assim tem o controle da dimensão sombria, né? Essa dimensão das sombras e tudo mais, que a gente tem alguns personagens aí, o próprio o manto de manto e a daga, o mortalha, a silhuete de novos guerreiros, fui longe agora. E o Zemo, né, e o armador, que são dois humanos apenas, né? O armador é muito inteligente, mas não tem nenhuma atividade, habilidade sobre-humana, assim como o Zemo. E chamando sua atenção aqui, o Bisa que bebe muito dessa formação aqui para fazer tanto eu vejo assim hoje, né, relendo até comprei há algum tempo a época lá com o comecinho dos Thunderbolts do Bisa aqui com o Mark Bagley. E eu vejo assim que essas cenas de interação dos vilões aqui, acho que meio que tem uma rima com aquelas cenas dos Thunderbolts lá no comecinho do gibi, em que você vê que eles estão, na verdade, mudando, né? Gostando de ser heróis, gostando de ser aceitos, admirados até. E aqui não, aqui eles gostam de ser vilões, eles são maus, ruinzinhos mesmo. E ele aproveitou, né, a Rocha Lunar, o Zemo, óbvio, aproveitou a Rocha Lunar, o Golias e o Armador, que é o Gibi, né, eles viram depois, né, a Meteorita, o Atlas, o próprio Cidadão V, que é o Zemo, e o Tecno, que é a nova identidade do Armador. São personagens que eu gosto muito, inclusive, sou fã do Thunderbolts. Um dia a gente tem que fazer um avante aí sobre os Thunderbolts, eu acho que tudo a ver. Inclusive que tem algumas lutas boas deles com os Vingadores, né, Luiz? Então, vamos botar em pauta aí. E você lembrou bem de Guerras Secretas aí, Joel? Foi meu primeiro contato com vários desses vilões aqui, inclusive com a Titânia, né, que ganha poderes lá, né, graças à experimentação do destino, tudo mais, a Titânia e a Vulcana, que depois só apareceu aí no programa passado, a gente comentou dela, já vivendo junto ali com o Homem Molecular. Mas a Titânia aqui que fica com medo de aranha, né, por conta da sua lá, que a aranha dá nela em Guerras Secretas com seu uniforme novo, e só vai se recuperar dessa fobia lá na frente, justamente quando o Homem tá com poderes cósmicos, a outra surra nela. Coitada. Seguindo adiante, tem essa o Hércules fica meio morto. A gente vê algum desenvolvimento dentro da história da mansão. E o Jarvis já tá lascado ali, né? É complicado até porque a Vespa consegue chegar até o Jarvis, mas não consegue tirá-lo de lá, né? Sem despertar suspeita. O Capitão América é capturado, a própria mansão é encapsulada ali pela dimensão sombria, né? Aquela, como é que chama? Aquele escudo negro ali de energia. E esse segundo ato aí já termina com o Capitão espancado, o Hércules desmaiado e sem pulso, né? Como diz a Vespa. E a gente já vai ter um salto na próxima edição para o Hércules quase morrendo. E o Scott Lang, né, o Homem-Formiga, que agora ficou famoso graças ao MCU, aparecendo ali para dar uma força para os Vingadores. Então, assim, aquela velha história de raspar o tacho mesmo, quem tiver presente aí vira Vingador. Eu acho estranho, mas é coisa de quadrinhos dos anos 80, né? O cara ter reprogramado as defesas da mansão para atacar os Vingadores, tipo assim... Sabe, na minha cabeça não faz muito sentido isso. Mas enfim, coisa de quadrinho, né? Aliás, você lembrou também aí uma coisa que os vilões estavam muito atrás, é os arquivos dos Vingadores, né? Aliás, essa é uma fixação do Zemo que também vai até lá os Thunderbolts. O Zemo quer pousar de herói e ter a ligação com a prefeitura de Nova York ali naquele vácuo pós-massacre que vai assumir, inclusive, os Vingadores. E ele quer, porque quer ter acesso aos arquivos dos Vingadores. Que ele entende que tem identidades secretas, eles têm acesso a diversos outros sistemas e tudo mais. Então esses arquivos dos Vingadores por muito tempo são uma coisa muito cobiçada e muito mencionada, né? Assim, eu lembro de Tempestade Galáctica. E naquela na edição da Salvati, que saiu esse Thunderbolts aí, que eu também tava lendo, é Mestres do Mal, traduzido como... É o correto, né? É, mas... Tá muito ruim o nome, meu Deus do céu. Eu tava olhando aqui, enquanto você falava, a última edição que tinha aparecido os Mestres do Terror, do Mal, enfim, foi na edição 83, na fase do Roy Thomas, que é aquelas Lady Liberators, que eram as heroínas, enquanto vilãs atacaram a equipe e tal. E é bem 4, 5 pessoas. Agora, e era bem assim, o Derretedor, era aquele Whirlwind, que eu não... Tufão, né? Tufão. Tufão, isso bem, é. Bem fraquinha a equipe e tal. Agora, além de ser, acho que são 14 ou 15 pessoas, né? São pesos pesados, né? Então é um grupo absurdo pra meter o pé na porta, literalmente, que é o que eles fazem, inclusive. Quer dizer, não tinha sido um vilão, vilões assim, muito ameaçador. É recorrente, clássico da equipe e tal, né? Que nem o Thanos, por exemplo, que ele só vai ser assim, ou, né? Cara, ele também destrói naquela saga de Thanos lá, quase o universo e tal. Mas assim, da forma como foi construído, não é igual como foi em Desafio Infinito, né? Também tô guardando uma história... aliás, se aguardou muito tempo até ter uma história digna do Ultron, que foi aquela quando ele massacrou o país inteiro, a Eslorênia, lá na fase do Buzz aqui, né? Sempre tem que ter uma máxima, né? Não sei se tem determinados vilões que parece que não tem um pico de arco assim muito foda, até que alguém escreva um arco foda e nunca mais seja superado, né? O Mestre do Terror era isso, porque eu acho que se bem que eles têm, depois dessa fase aí, teve os Thunderbolts, né? Teve de uma certa forma ali, teve os Vingadores Sombrios, também foi uma, pegando um pouco da ideia, né? Já é uma coisa mais recorrente na modernidade aí da equipe. Eu quero saber quando vão escrever a história definitiva do Conde Nefaia. É, né? Porque foi uma história boa, mas ele escreve o quê? Um arco de duas revistas só? Nefaria Suprema? Acho que foi duas edições só. Não, tem três edições, aquela que ele ganha os poderes. É essa, Nefaria Suprema? Aquilo ali é acho um espetáculo. Sim. Agora ali sim é um espetáculo. É legal porque ali você tem um desenvolvimento da luta, né? Você tem estágios da luta. Os caras apanham e dizem, não, agora chegou o Homem de Ferro. Não, agora vamos ter que ter um plano aqui. Não, aí do nada aparece o Thor, né? Que é uma coisa bem inesperada mesmo. Eu não sei se ali foi o Shooter, se foi o John Byrne, que era quem estava desenhando, ou quem raio foi que teve a ideia de vamos tirar uma onda com o Superman? Porque eles constroem, né, literalmente, um Superman ali. É o Shooter, a história do Shooter. É. E ele já tinha vindo da DC, já tinha escrito a Legião. Ele já era, né, um escritor já com um certo tempo de estrada. Começou como adolescente, né? Mas aquela história dali é muito massa. Você tem literalmente os Vingadores contra o Superman. É, lembrando que o Nefaia, né, a princípio não é esse vilãozão todo, não. Ele é um líder da magia, né? Ele não sabia falar. É, ele era um bandido. Como lembrou um amigo no Twitter, ele é o responsável pela morte do Pássaro Trovejante. Isso. Lá no comecinho dos X-Men, dos novos X-Men, né? Uhum. Então, e ele tá fugindo no avião, né? O Pássaro Trovejante morre meio estilo Bucky. Usando um monóculo e uma piteira, né? É basicamente como se o Rei do Crime tivesse virado fanático, né? Seria tipo isso, né? É. Porque é o seguinte... Eu acho que sim, inclusive seria melhor, né? Acho que seria uma história melhor. Tu sabe o que é que ele parece? Hoje é... Eu acho que o Luiz, eu não sei se o Luiz é mais jovem que a gente, talvez o Luiz não vá sacar essa. O Nefari, na época dos X-Men, né? Quando ele causa a morte do Pássaro Trovejante, ele parece aqueles bandidos dos filmes do Roberto Carlos, nos anos 70. Não sou tão velho quanto você, não, hein? Não, mas... não nega o senhor. É um cara vestindo um terno bem alinhado com o Oclinhos, né? Tipo Miles Tucker. Piteira. Piteira. Ele não usa uma capa. Ele usa, é como se fosse era um troço que usavam muito nos anos 70. Era como se fosse um tipo de um casaco, capa, em que você botava só sobre os ombros, ele ficava preso sobre os ombros, mas não era uma capa propriamente dita. Era como se fosse um capote. É a capa do Batman de aquele Gotham 1979, do Gotham by Gaslight. Se isso aí foi no começo da Nova Gênese, pô, eu li isso há muitos anos, não vou lembrar, não. Isso. Eu tô pra ler, mas eu me assusto que tem muito balão. Aí eu falei, eu vou ler 20 anos disso aqui. Aí eu fico meio que lendo fora da ordem os arcos. Ah, olha, eu vou te dizer, eu tenho a memória que foi isso, dessa história do Nefaya, porque eu a reli recentemente. Porque chegou meu bonequinho do Nefaya, ele tá aqui na minha frente, ele tá, já é o Nefaya super poderoso, né? Com aquela roupa que eu gosto, o esquema de cor meio do noturno, né? Vermelho, preto e branco, com a capa interior amarela, os detalhes em amarelo. Eu adoro esse visual dele, cara, é bem de maluco. Aí, deixa eu ler aqui, lembrei, né? Fui lá no, naquele lugarzinho, naquela fonte especial de gibizinhos, e reli essa história. Eu vou te dizer, é gostosíssimo de ler, bicho. Tem muito texto, tem, mas a forma como a história segue aqui, pra mim, deixa pouco a dever, talvez em escala, né? Deixa com esse arco que a gente tá falando agora aqui. E voltando a ele, a gente tem aí a história também que hoje seria um pouco difícil de ser reproduzida, né? Que é um ataque ali da Titânia e do Homem Absorvente ao hospital em que o Hércules está internado, meio que para finalizar o serviço e terminar de matar o Hércules. E eles são parados, né? Ele já é um casalzinho ali, o Homem Absorvente e a Titânia. Eles são parados por um pseudo casal, que é o Homem-Formiga e a Vespa. Só que esse Homem-Formiga, como eu falei, é o Scott Lang. E eles conseguem ali vencer a duplinha do mal. E aí, quando a Vespa diz, ó, chega, eu já tava puta, talvez me questionando como é que eu deixei isso acontecer, justo na minha vez de uma mulher na liderança dos Vingadores e tudo mais, deixa isso acontecer. Como é que pode, né? E aí ela diz, não, agora eu tô puta, na força do ódio mesmo. Aí ela começa a montar mesmo a resistência, que vai seguir pela edição seguinte, que é a 276, que tem essa capa aí clássica, que é o Thor barbudo na frente. Ah, não sei vocês, mas seria essa a melhor capa dos Vingadores da história? Estão aí para um episódio especial. Só que ia ficar ruim, né? Podcast falando de arte de capa, né? Enfim. Rapaz, ela tá entre uma das mais lembradas, né? Mais icônicas mesmo. Se não for a mais, é uma das mais. Essa, a da estreia do Capitão América. Estraga eu, Doutor Druida, né? Não sei dizer se é a mais, não, mas sem dúvida é uma das mais icônicas. Eu gosto muito da capa que ficou também aqui no número 6 da Saga dos Vingadores, que é esse retrato aí de família, né? Essa daí, pra mim, toda vez que eu vejo eu só lembro porque ela foi usada na edição especial formatinho, que era até umas páginas, lombada quadrada, né? Que foi justamente a do Ataque ao Olimpo, que a história foi publicada de uma vez só e usando essa capa. Pra mim, essa capa sempre vai ser do Ataque ao Olimpo. E não é. Nem tem Capitão América nessa revista, né? Capitão América 150, mas nem tem Capitão América, né? Tem não. Só Vingadores, né? Eu acho que aqui é um momento legal que faz o link com a formação da equipe lá no começo, que é a Vespa que dá nome à equipe, falando de Vingadores, não sei de onde é que ela tirou o nome, não sei se o Stan Lee já falou porque de onde ele tirou o nome. Só era... a palavra ela era forte, não sei. Mas aqui que ela tá falando que agora é a hora da vingança. Então, parece que só agora que justifica ela tá. O nome que ela deu à equipe. Ela deu o nome à equipe lá no começo, entendeu? Faz um eco lá com essa edição 1 lá, pra mim. E ela já tá na liderança já há muito tempo, né? Na equipe, né? Eu concordo com você, Luiz, desse eco aí, né? Essa rima, como nosso amigo Luiz gosta de dizer. Mas chama atenção que a gente já teve outros momentos aí, o próprio Capitão, outros personagens falando assim, de nós vamos vingá-los, sabe? Como se fosse uma equipe reativa até. E essa é uma coisa que o Bendis lá na frente, talvez sem querer até, né? Tenha resgatado quando o Luke diz, né, que não vamos só vingar, vamos ser mais proativos, vamos patrulhar o bairro, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu acho que já tinha sido usado essa. Não, essa sim, coisa. Mas eu falo. Mas a força do momento. Foi ela, né, ter falado isso, entendeu? A força do momento, de fato, é bacana, bem observado. E aí a gente tem aqui a chamar a atenção o primeiro quadro logo, da, a splash page da edição 276. É uma edição. Tem tudo para ser bonito, mas não é. Se você for parar ali pra prestar atenção, a gente tem a Vespa e o Homem-Formiga dando depoimento ali pra polícia, o Hércules ao fundo ali sendo tratado, uma parte do hospital destruída, os policiais ali fazendo essa segurança, né? E eles dois dando depoimento, e a gente tem ali um Homem-Formiga que parece que o Joe Buscema desenhou tudo, menos eles dois, a Formiga e a Vespa, porque eles estão muito feios, a cabecinha minúscula da Vespa não faz sentido aí. Tá, e o Formiga tá todo malajambrado, né? Não tem muita proporção, tá fora de esquadra ali, o próprio capacete dele, enfim. É, fora eles dois, o quadro é muito bonito, o resto da edição é muito bem desenhado, tudo mais. A gente tem ali um momento terrível, na verdade, que é ouvir os gritos da tortura do Jarvis. E assim que eles torturam o Capitão e o Cavaleiro Negro, né, que estão amordaçados depois na sala dos Vingadores. Essa reunião, lembrando, esse é um Capitão América que não tem super força, gente. Esse Capitão América mais fortão é uma criação mais recente, né? Ele teve um momento, uma época que teve super força assim, mas a ideia é que os outros super soldados desse a ele o ápice da condição humana, né? Em resistência, velocidade, força, mas não a ponto de ter super força. Então ele tá amarrado ali com umas cordas, mesmas cordas provavelmente, compradas no mesmo armazém que o Cavaleiro Negro, com umas mordaças ali de filme mesmo antigo, né? Aquele negócio só na boca, sem tapar o nariz. E ninguém consegue derrubar aquilo. Todo mundo que é criança aqui, né? Eu imagino que vocês dois também tiveram a infância permeada por aquelas brincadeiras de se amarrar, tentar escapar disso e de fugir de areia movediça. A areia movediça é o principal vilão da infância dos anos 80, né? O que aconteceu com a areia movediça? Sumiu. Não devia falar mais. Eu acho que a culpa é do Spielberg. Ele usou tanto isso nos filmes dele, tipo Indiana Jones, que a galera perdeu o medo. Todo mundo já sabia que era pra não se mexer e esperar alguém chegar com um cabo de carro. O MacGyver também tem culpa nisso, né? Tem vários episódios do MacGyver. Tinha aí a movediça também. E a voz dele lá explicando que não era pra não se mexer muito. Mas eu sempre tive medo de aí a movediça. Agora, nisso que você falou aí, volta para aquilo que eu tinha dito no começo da nossa conversa. Isso que foi feito com o Jarvis, esse momento específico que você falou aí, você ter o Capitão América, você ter o Cavaleiro Negro lá amordaçados, amarrados. O Capitão não está amordaçado, está só amarrado. Mas eles testemunhando o Mr. Hyde espancando um idoso, que é o Jarvis. Ele tá amordaçado, sim, pô. Não, o Capitão não está não. Os dois estão, mano. Tá não. Tá, pô. O Tô com a Capitão. página aqui. Nesse momento parece que Página tá. 126. Eu pensei que ele tá. Ele Ah, tá com não, os não. olhos, ele tá com os olhos branco. Ele ficou sem a mordaça enquanto o Zemo tava tirando onda com ele. Acho que foi isso. É, Isso. dava ele para responder. Mas aí você tem o seguinte: ali, nesse momento, você tem uma coisa. Isso sim. Aí eu digo que o Stern aí, ele não apelou. Ele realmente ali botou uma coisa que tornou a história assim muito mais. É literalmente, eu sei que usa-se muito isso para dar impacto à história. Você tem a Gwen Stacy, né? Você tem a Jean Grey, você teve tudo aquilo que nos anos 70, né? Até os anos 80, a Marvel usou a Elektra, que é aquele personagem que acaba sendo morto ou ferido gravemente, né? Para dar um impacto maior na história. Mas nesse caso aí, o Stern, ele acertou muito, porque você tem um cara que está desde o começo com os Vingadores, ele é basicamente o elo mais fraco na estrutura da equipe, porque ele é um idoso, é um mordomo, o cara vivendo com um grupo de super-heróis. Mas você vê aquilo acontecer da maneira que aconteceu, e é implícito, né? Não é explícito, você só vê o urro na face do Danny Whitman, do Steve Rogers, e ouve, a gente vê os balões com os gritos, né, do Jarvis. Ali realmente foi pesado, muito, muito pesado, e aí sim. Aí você tem um momento, como eu estava falando, dos altos e baixos da edição, da saga, das edições, esse foi um dos altos, realmente, assim, porque era uma coisa de uma crueldade que, para um Gibi dos Vingadores, você não teria. Seria mais fácil você ver isso numa história do Demolidor, depois do Frank Miller, você vê isso numa história do Manta e Ádaga. Você vê isso na chata dos X-Men mesmo, esse nível de crueldade. Dos Vingadores, não. Eu acho que ali foi realmente um momento assim que. Aí você já elevou. Realmente, a partir daí você já ia torcer, você ia saber que o nome Vingadores ia significar realmente alguma coisa na história, porque eles iam tentar se vingar dos caras. Se bem que lá na frente, a gente vai chegar nessa parte ainda, vai ter um momento quando o Thor participa da história, em que ele vai atuar contra um dos núcleos, né, dos vilões, um grupo de vilões especificamente, em que ele vai fazer uma coisa que o Capitão diz, peraí, o que foi que você fez com eles? E que vai remeter a uma conversa que nós já tivemos aqui nesse mesmo podcast sobre o infinito, aquela saga do Hickman. Aquilo que a gente já falou, que eu comentei com vocês, de que um dos grandes momentos que todo mundo adorou em Infinito do Hickman foi quando o Thor atravessou o peito de um dos construtores com o martelo, com o Mjolnir. E vai remeter a isso que a gente vai ver mais à frente. O Thor, ele vai fazer algum desses personagens agora nessa história desmaiar. E o Capitão, ei, cara, o que foi que você fez com eles? Ah, tá, ainda bem, você não matou. Que é a diferença total de caracterização e de abordagem do como sempre foi Vingadores e outros super-heróis e como tem sido nos últimos 20 anos, talvez. Mas assim, sem querer ser chato, porque eu também não gosto de gente que lê as coisas criticando coisa, né? Eu tô sendo hipócrita aqui. Mas assim, eu acho que um soco do Mr. Hyde matava o Jarvis. Então aqui tá meio... Eu não acho que o Hyde teria uma consciência de vou dar um soco no nível que ele não morra, mas sofra bastante, sabe? Não acho que ele faria um negócio desse. Aí foi meio estranho pra mim. Eu acho isso que você mesmo encontrou a resposta aí. Eu acho que primeiro, que ele estava sob as ordens do Zemo. E as ordens do Zemo era para não matar. Ele estava cumprindo. Não sei se você lembra, ele está sob o controle do Zemo com uma agulhinha que o Zemo bota na mão. Ele espeta o Hyde com isso e consegue ter um domínio meio que hipnótico no Hyde. E o Hyde é tão cruel. O Hyde é tão cruel realmente que eu acho que foi isso mesmo. Eu acho que você encontrou a explicação. Ele é tão cruel, e aí, além de estar cumprindo ordem do Zemo, que ele bate o suficiente para não matar, para deixar o coitado do velho agonizando, né? Porque se matasse, acabava, né, a tortura. Pô, mas eu acho que seria uma ótima Gwen Stacy para os Vingadores ter morrido, né? Não. Se bem que se o Tom King escrevesse Vingadores, já teria feito isso. Era isso que eu ia dizer. Ele fez lá no... Você tá invocando aí um dos piores momentos do quadrinho, foi a morte do Alfred, né? Coisa ridícula, imbecil, idiota. Eu tô me revirando aqui agora, só de ouvir isso aí de vocês. Perdemos dois ouvintes aí, pelo menos, né, só nesses últimos 10 segundos. É culpa de vocês. Eu ouvi a palavra Hickman, agora tô falando Tom King também, pra vocês sofrerem um pouco. É, vamos falar de quê agora? Remender? Tom Taylor. Jason Aaron? Tom Taylor. Jeff Lowe. Eu vou falar do... Mas é isso aí, segue a história, né? Vamos lá. Enfim, eu queria destacar aqui um momento bem bacana, assim, bem do nada também, mas que, assim, vazia a nossa alegria nessa época, que é logo no comecinho, a Capitã Marvel, a Mônica Rambeau, que, como já dissemos, né, a nossa Capitã Marvel, a capitã da época que nós líamos, então fica na mente da gente. Ela fica presa, né, pelo blackout lá, pela energia negra. E ela acaba mexendo ali, ela tá aprendendo ainda a usar todos os espectros de energia que ela consegue usar e tudo, até acessar. E ela acaba conseguindo sair da dimensão sombria através de um outro usuário dela, que é o Mortalha. Do outro lado dos Estados Unidos... Ela sai da capa dele, né? O Mortalha é esse vilão aí. Vilão, anti-herói, enfim. Esse Mortalha, né? Um que aparece nos Vingadores da Costa Oeste? É. Ele mesmo, que também foi dos Defensores há um tempo. E recentemente até, já não é mais spoiler, recentemente ele assumiu aí, tava loucaço e assumiu o manto do Cavaleiro da Lua. Só que ele é os poderes dele no culto de Kali. Que é um culto rival ao culto do Khonshu, né? Então ele meio que tenta... Ao mesmo tempo que ele quer honrar o Mark Spector, que supostamente é morrido, ele tá querendo desequilibrar ali aquele legado do Khonshu. É uma coisa bem louca aí. Coisa de Ed McKay, que, como já comentei também em outros pilhas, ele conhece muito esses gibis antigos, leu milhões de vezes como nós, e vai sempre puxando um detalhezinho aqui e ali. Ele pegou a Tigresa, né, uma das minhas Vingadoras favoritas, que eu vi aí o último, a Vingadores sabe disso, E a Mônica sai lá da Mortalha, do Mortalha, respira um pouco e volta pra Nova York, né? Vai juntando ali. A gente tem entrada na história do Dr. Druida, que sente ali o perigo, né? Enquanto os heróis estão gripados, estão de atestado, o Dr. Druida, que não é bem um herói, mas é quase um charlatão, né? Mas que vai acabar entendendo pros Vingadores. Ele chega na história ali e vai ajudar também. Mais uma vez, assim como na história do Nefai, o Thor aparece do nada, totalmente do nada, entre uma página e outra do gibi do Walt Simonson, que estava rolando nessa época. Imagina que época para você comprar mensalzinha na banca. Imagina nos Estados Unidos, o moleque americano comprando um gibi desse, Stern e Buscemão. Mesmo, na mesma semana ou uma semana depois, antes, sai o gibi do todo Simonson. E tanta coisa legal também, assim, me perdoe se estou sendo saudosista demais, mas acho que a galera da nossa geração com certeza teve a vontade de comprar, né? Os moleques compravam nos Estados Unidos em farmácia na época e tudo mais. Aí vou comprar uma vitamina C e um gibizinho dos Vingadores. E, enfim, aí é montada essa reação. E realmente o Thor já vence o Hyde ali numa cabeçada, né? Na verdade, numa peitada, né? O Hyde dá uma cabeçada no peito do Thor e cai pra trás. Então não é esse Hyde todo também não, viu, Luiz? Ou você é aquele que se cansou de bater no Jarvis? Eu fico uma menção aqui que eu acho que o Dr. Druida é o único Vingador daqui que não virou Marvel Legend, né? Até agora não virou mesmo não, viu? Até o Diamond Hellstrom vai sair aí boneco agora. Não sei se ele foi Vingador ou titular em algum momento. Mas vai sair boneco dele também agora. Não, vai sair em loja. Vai sair canal exclusivo de venda na internet. Porque não pode ter o Pentagrama vendido aí. Porque é demonismo, né? Os americanos são muito sensíveis a isso. E aqui a gente tem a retomada pouco a pouco aí da mansão. Com vários atores ali ao mesmo tempo, né? Eu gosto muito desse momento porque parece que tá virando, a história não tá virando. Parece que os Vingadores estão vencendo, daqui a pouco tem uma reviravolta. Quando acho que alguma coisa tá indo bem, a Capitã Marvel dá um cacete sem querer na Rocha Lunar. A Rocha Lunar fica lá no chão sem poder se mexer. Parece que quebrou o pescoço e tudo mais. Então é bem legal essa fase. É a última edição aqui da saga 5, né? Começa com a tentativa ali do Zemo de retomar o controle e metendo louco com o Blackout. O Blackout tá meio sob comando dele. Ele tem esse subplot aí. A Rocha Lunar tá tentando minar a liderança do Zemo e sussurrando aqui e ali. Só que o Zemo mostra que tem um ice na manga ali com um poder maior de influência sobre o Blackout. Ela diz assim, o Blackout é mais poderoso aqui, os outros são fortes e tudo mais, força bruta, mas o Blackout tem acesso a uma energia sombria maior e que pode dominar todo mundo aqui. Ele barrou o acesso do mundo à mansão dos Vingadores e ele pode fazer muito mais. E ela vai tentando ludibriar ele ali, torná-lo dependente dela e tudo mais, mas o Zemo aqui dá essa virada. E acaba assim esse volume 5. Vocês querem fazer algum comentário aqui sobre esse pedacinho, essa virada, esses vários momentos aqui, o Thor chegando, cacetando todo mundo. Olha, ele caceta rapidamente, né? E rouba os poderes asgardianos da gangue da demolição. É, mas aí você tem que ver que tem uma meio que uma subtrama aí que já é criada nesse momento. Eu nem lembrava disso, só na releitura foi que eu fui ver. Ele retira, na verdade, os poderes de 3 da gangue através do Destruidor. Porque originalmente, quem tinha ganho os poderes através daquele pé de cabra tinha sido o Destruidor. E do Destruidor foi que foi espalhado para os outros 3. Isso nos anos 60 ou 70, não sei. E aí ele faz o inverso, ele arranca os poderes dos 3, devolvendo para o Destruidor. E quando ele vai retirar os poderes do Destruidor, o Golias ataca. Então aí você tem até uma subtrama. O Destruidor, na época, ele ficou bombado com a energia da gangue da demolição inteira. Bem legal isso. Era aquelas sementinhas de subtrama, né, que era bem comum nos anos 80. Mas é assim, ele já... Porque assim, a gangue da demolição é um grupo que é vilão dele e do Homem-Aranha, não é isso? Hulk também. É mais o Thor. E, mas adquiriu os poderes de runas, né? Não foi um negócio desse? Alguma coisa asgardiana. Então, ele sempre derrota esse grupo assim? Não. Ou só tá fazendo isso aqui? Não, foi aí. A primeira vez foi aí que ele retirou esses poderes. É, uma coisa que eu ia comentar, acabei só pra ficar registrado. A Rocha Luna também, ela fica nesse negócio de vice-liderança, tentando tomar o poder, tanto na fase dos Thunderbolts do Buzz, que quanto depois lá nos Vingadores Sombrios, né? Quando ela é a Capitã Marvel, né? Então já é uma coisa recorrente aí. E é bem dela mesmo, entendeu? É essa coisa meio que... coisa meio predatória dela, né? De territorial. De que ele tá sempre no comando, ou de ficar por trás de quem tá no comando, manipulando. É, ela é psicóloga, né? E ela esqueceu de se tratar também, porque ela tem essa sede de poder sempre aí e acaba sempre se prejudicando por conta disso. Ela acaba indo atrás de gente que é mais esperta do que ela, né? O Osborn e o Zemo, enfim. E acaba sempre tomando ali uma volta, né, deles, apesar dela ser mastermind, toda escrota e usar, né, da sedução e tudo mais. Ela é um mulherão e acaba usando essa sedução aí pra atrair os caras. E um homem, quando vê mulher bonita assim, faz tudo pra querer comer mesmo que saiba que não tem nenhuma esperança de ter nada com ela, mas a gente parece que é construído desse jeito e fica besta, né? É um, imagina um vilão de... Um abraço aí pro o filósofo Piton, né? Que é o... Tudo na vida. Que teve como discípulo ninguém mais, ninguém menos que Karl Marx, né? E tem uma... Seguindo aqui essa história, tem um momento que eu não lembrava, gente, mas eu ri quando li isso aí. Acho que é por isso, esse tipo de coisa que perpassa o que a gente falou da proporção da coisa, né, do escopo da coisa. O Mulias, que sempre foi um personagem que eu gostei muito, né, ele chega a lutar com a Aranha Cósmica também ali em Atos de Vingança e tudo mais. O Mulias, ele pega o Thor ali e começa a brincar com ele. E aí o Thor pega o martelo e dá uma martelada no dedo do Golias. O Golias fala, porra, meu dedo, cara, que porra é essa? É uma coisa que hoje você não veia, né? Você vê o Thor meter o martelo na cara dele, invocar uma tempestade. Mas não, ele bate no dedo do cara. Ele tem uma arma poderosíssima. Não importa o tamanho do cara, o Thor tá acostumado a lutar com o gigante, inclusive, né? Talvez por isso. Outra luta que me incomodou foi essa, que, tipo assim, não teria nem luta. Ele ganharia com a facilidade do Golias aqui. Eu acho que foi daquela história, né? Não sei se talvez neste momento ele tá se contendo. Não. Enfim, depois vai ter essa história aí do Capitão América, né? Não, Luiz, ele tá. De ter matado o cara. Hã? É porque ele tinha sofrido ferimentos nas histórias do Simonson. Foi aquele período que ele tava ficando cada vez mais debilitado. Tem a maldição da... A maldição da Hela. Da Hela, e tem um bocado de coisa que ele... Tanto é que tem um momento em que, quando ele derrotou o Hyde. O Hyde, mas ele não tá, ele não tá com a armadura ainda. Não, ainda não. Não, mas ele já tá enfraquecendo. Ele já tá enfraquecendo. Tanto que a barba ele tá usando aqui, que é pra esconder já uma cicatriz, que eu não sei. Não cicatrizou, não é isso, Júlio? São os ferimentos que ele sofreu quando ele tentou salvar pessoas, no caso, mortais, que tinham sido capturados pela Hela. Ele tentou salvar no reino dela e ele sofreu ferimentos, aí teve que deixar a barba. Aí, tanto é, Luiz, que tem um detalhe, no momento que ele derrota o Hyde corre, bate com a cabeça no peito dele e desmaia. Aí o Scott Lang pergunta, né? Thor, tá tudo bem? Aí ele, tá tudo bem. Aí o balãozinho de pensamento, ele diz, acho que você não tá tão bem não, senão você não ele não teria falado trincando os dentes. Ele tá ferido. Ele tá realmente debilitado, para os padrões dele, né? É, é pra ter, pra ter dado aquela tossida, né? Aquela tossida seca de cachorro doente, assim. Que... É. Tá bem, Tô? Agora, porque... Tô bem. Agora entendi. Não, porque no meu entender é que ele ganharia, como por exemplo uma Vingadora Futura aí que vai ter que acesse, também ganharia na facilidade. A Capitã Marvel, a Mônica, também ganharia na facilidade aqui de todo mundo. Isso. Enfim. Não teria história, né? Senão seria toda a história da Liga da Justiça, o Flash ganharia rápido, enfim. A Cersei é uma personagem roubada, né? Como diz o pessoal do videogame. Mas que é sempre mal escrita e não sabe usar os poderes dela direito. Mas, de fato, é pra ser um personagem, tipo, quase como um homem molecular, né? No, em nível de poder, até considerado não só manipulação material em si, mas o fato dela ser uma eterna que tem níveis superiores de poder indefinidos, como eu lembro de falar isso no Gibi do Quarteto. Mas ela acaba sendo só a bruxinha da vez, né? Quase que uma feiticeira escarlate genérica em alguns momentos. E aí chega, né? Chegamos à conclusão, né? O grande combate. Eu acho massa. Esse combate do Thor com o Golias é interessante. Agora é muito melhor o combate do Capitão contra o Destruidor bombado. O Destruidor com o poder do 4. Realmente, assim, é uma sequência boa. Que eles ficam cortando a cena da luta do Thor contra o Golias. Aí vai para o Capitão, a Vespa chega para ajudar ele. Então fica alternando nisso. Talvez os combates que a gente esperava no começo da saga ficaram realmente pro final. Porque no começo não tem, né, tanto combate assim, só aquele do Hércules. Mas esses, no final, são muito bons. Nesse ponto, João, eu acho que é um estilo narrativo até clássico e que não é datado, não. Se você for parar pra pensar, é mais ou menos o que acontece em Vingadores Ultimato, por exemplo, né? Funciona que muito. Tem uma grande preparação antes, e aí quando a pancadaria rola, ela rola primeiro com uma antecipação grande que a gente tem, que a gente está torcendo por aquilo, então quando acontece é praticamente catártico. E segundo, né, existem ali, houve um investimento ali dos personagens também, né? A gente sabe porque o Capitão América está frustrado ali, ele viu Jarvis ser torturado, ele está vendo a mansão ser devastada. O Thor tem essa questão, você lembrou bem aí, da maldição da Ela, e ele tem essa necessidade de mostrar poder mesmo, né? E a Vespa tá frustrada com tudo que ela se responsabiliza por ter, aspas, deixado acontecer. Então, todo um background que tem aí de coisas que chegaram para chegar até esse momento, que meio que transbordam mesmo, que acho que aumenta essa catarse tanto dos personagens quanto do leitor. E, de fato, essa narrativa que ele faz paralela, né, meio que quase que uma coisa cinematográfica mesmo, no sentido de as cenas se intercalam, eles estão lutando um do lado do outro, tem momentos ali que você vê o Golias gigante e o Capitão América embaixo, assim, né? Desvia, olha pro lado e vê o Golias ficando maior, então já tem essa troca aí a Vespa já aparece também. Isso é muito legal de ler, assim, né? E com um desenhista como o Semão, cara que sabe, né, contar a história, dar os enquadramentos certos e tudo mais, esse soco que o Capitão dá no Destruidor, e aí do quadro do lado é o Thor levantando o braço assim pra rodar o martelo e jogar, arremessar no Golias. É uma página linda, assim, são seis quadros só, quase 100% simétricos ali. Mas não, bicho, quando você olha um por um, assim, você sente a força dos quadros, né? E logo depois, assim, a jaqueta amarela, que é bem amadora, né, abre mão, assim, diz, tá bom, perdi, não me bata não, na moral, assim, tá. Ela fala, cadê aqui na tela? Tô com o scan aqui. Não despede seu fôlego, capitão, eu sei quando perdi. E aí tem esse embate, que estava sendo esperado também, né? Do Zemo com o Capitão América com sangue no olho. E no final das contas, se você for olhar direitinho, é a conclusão, é o objetivo dessa história. Se você for olhar, quem foi que motivou tudo isso? Foi o Zemo. Por ódio contra quem? O Capitão. Na verdade, é uma história do Zemo, é uma revanche, né? uma vingança do Zemo contra o Capitão. Então, nisso aí, o Stern ele era muito bom, cara, com isso. Ele teve essa elegância, ele conduziu a história toda. Quando chega no final, aí você tem uma conclusão que é meio faroeste, meio filme nipônico, né? De samurai, em que você tem aquela questão de honra. Tá lá todos os Vingadores, tá a Vespa, a Capitã Marvel, o Druida tá lá ajudando, só que aí o Capitão diz, não, sai todo mundo, vai ficar só eu aqui. e o Zemo segurando o escudo do capitão. Ele diz, ó, é nós dois agora. Ele reconhece que no final das contas ele não tem culpa. Você não vê o capitão se culpando, mas ele sabe que tudo começou por causa dele. O Zemo tá querendo atingir ele. O Jarvis levou a pior. O Cavaleiro Negro se feriu. O Hércules, né, ficou no estado grave. Mas era uma vingança do Zemo, na verdade, contra o capitão. É, se você for olhar direitinho, a desculpa que ele teve para motivar os outros é: não, a gente vai dominar o mundo. Bobagem, não é? Ele queria atingir o capitão, ele era uma coisa mesquinha mesmo, baixa, muito mesquinha, ele queria ferir o capitão. E aí você tem uma sequência longa de luta, que é a luta esperada, a luta na mão mesmo, dois personagens, como o Maurício falou aí. O capitão tem um pouco de força a mais, né, por conta do soro que ainda tá nas veias. Mas o Zemo não tem poder nenhum, é só um lutador normal. Então os caras saem na mãozada, no tapa, e aí você vê uma diferença. O capitão, ele tá querendo se vingar, mas ele não quer se vingar de uma maneira sádica, cruel, vou matar, em momento algum. Ele quer... É uma desforra, mas uma desforra, digamos, é aquele tipo de honra que se tinha em histórias de personagens norte-americanos, em que o personagem não quer ser cruel, matar. Ele quer uma desforra honrada. Aí, nesse ponto, o Stern, ele faz uma sequência de luta que a gente sabe o final, qual vai ser. A gente já tem aquela ideia de como vai ser o final. E aí ele recorre para uma solução que é meio... A gente já tinha visto isso antes no Demolidor. Quando o Demolidor enfrentou o mercenário após a morte da Elektra. A diferença é que lá o Miller usou o Demolidor de uma maneira menos heróica, né? Mais anti-herói. Ele deixa o mercenário cair de um fio, né? E o mercenário fica paraplégico. Mas ainda salva ele, né, naquela linha do metrô. Nesse caso aqui, o capitão ainda tenta salvar o Zemo na beira do prédio, na beira da mansão. Ele estica a mão, lê a mão, e o Zemo recusa e cai. Mas não morre, né? Fica também num estado de ferimento grave. É aquela coisa meio poética, né? O Stern vai por esse lado mais dramático e poético, do tipo, o capitão vence, os heróis vencem, mas é uma vitória amarga. É, tem uma questão aqui de superioridade nítida, né, do capitão nesse momento. O Zemo tá desesperado, acuado, e não consegue fazer nada. Ele tá quase que indefeso, né? Batendo boca aí por causa do pai. Você matou papai. Fiquei sem papai e tudo mais. E ele arremessa o escudo no capitão com violência, né? Você vê essa expressão corporal, lembrando, a gente tem muito aqui essa coisa da cinética maior. E o Zemo, você entende aqui pelo gestual dele que ele tá se esforçando para arremessar o escudo, né? De novo, como você lembrou, o Zemo não tem super força, né? E o Capitão América pega o escudo com uma tranquilidade, como se tivesse assim... foi um chute pra gol ou foi um recuar pro goleiro, sabe? E recua pro goleiro, pelo que o Capitão América faz, assim, ó. De novo, a expressão corporal, o relaxamento e tudo mais demonstra essa superioridade, essa tranquilidade que tá nesse momento. Contrasta com o segundo quadro da página, que a gente tem um... Olhem vocês, né? O Buscema Punch, o famoso soco do Buscema, que ficou eternizado mais pelo Busceminha. Que sempre desenhava o Sal Buscema, sempre desenhava aqueles socões, né, que só o Marquito não gosta, porque é o Marquito. Nós o perdoamos. Que apesar de tudo, a gente não sabe porquê, mas a gente gosta dele. É. E aí tem sempre o vilão voando para um lado e o herói dando o socão pro outro, né? A gente viu isso tanto aí na fase do Demates com o Buscema e tudo mais, mas aqui a gente tem um top socão desse, um Buscema Punch do Buscemão, do Capitão América dando esse soco no Zemo. No final, o Capitão América ainda bate boca com ele, o Zemo acaba caindo, ele diz, não, me dê sua mão, e o Zemo prefere cair e praticamente, aparentemente morrer, né, a sair de cena ali. Pra fechar essa história, e acaba com uma nota bem triste, né? O Capitão América lá lamentando. A destruição dos bens pessoais dele foi uma coisa que o Zemo se... Ao longo da história ele comentou com gosto, né? Que destruiu os pertences do Capitão América. Inclusive a única foto que ele tinha da mãe dele. Hoje em dia não tem esse problema, tem a foto da nuvem e tudo mais. O Capitão América tem seu celularzinho, o StarTAC ainda, mas tem a foto dela. Eu não sei se foi na fase do Larry Hama, se foi o Mark Gruenwald, eu sei que um desses caras... Você lembra aquela... Nós ainda vamos ver isso muito na frente, mas... Lembra aquela fase que os Vingadores tinham uma base no centro de Nova York, que era tipo um... Parecia um... Assim, um bunker? Lembra dessa fase? Foi quando... na época de Desafio Infinito. Depois dessa fase, eu não lembro exatamente quem foi, mas a Cersei, que estava fazendo parte da equipe, foi mais ou menos naquela época. É, depois dessa base, a Cersei recriou a Mansão dos Vingadores. Eu não sei se foi o Larry Hama, não sei se foi o Gruenwald. Eu sei que tem uma história que acho que já era até... Acho que foi até acontecendo o Epting. Mas ainda não é a fase da jaquetinha, um pouco antes. Ela recria a Mansão dos Vingadores. É, ela e os outros Eternos, eles têm o poder de manipulação da realidade, certo? Então, ela, através das memórias dos Vingadores, ela consegue recriar a mansão que foi destruída aí. Ela recria tudo com base nas memórias. Inclusive... Eu lembro que tem uma cena que ela retorna para o capitão uma caixa com esses pertences. Se eu não me engano, parece que ela reconstruiu essa foto da mãe do capitão. Tem alguma coisa assim. Vamos ficar devendo isso para o próximo programa, mas eu acredito que teve isso. Ah, bacana. Eu não lembro isso não, mas assim, soa familiar. Eu lembro disso pelo Abril. Você tem um... Para não ser simplesmente, o que é que você teria se fosse um escritor menor? Um operário menor. Você teria os heróis vencendo, resolvendo a questão, tá bom, tchau. Não, o cara, ele dá uma carga humana aí. Você vê os personagens todos abatidos. Eles não estão comemorando o nada. O que aconteceria na década de 10 é que iam fazer isso aqui com uma mega saga. Onde estava o Hulk enquanto isso? Aí ela tá indo, o Hulk... Não, o Hulk tava não sei aonde, tentando impedir não sei quem... É, tem uma carga emocional muito grande e você quer ir. Não, imagina o Ben descrevendo isso. É. E dizendo assim: os mestres do terror invadiram a mansão. Os mestres do terror. Invadiram a mansão? Pois é. Nossa, a mansão. Uau, pois é. Sabe? Aí você tem esse painel que é massa. Eu considero isso massa. O capitão ajoelhado, catando os restinhos das fotos da mãe dele e tal. De joelho, arrasado. Quando ele levanta o rosto, tá as lágrimas descendo. Ele conversando com a Mônica Rambeau. Hoje em dia, aquela coisa do... Não, você tem que mostrar que os personagens são... Como se fosse uma inovação agora. Você tem que finalmente mostrar os personagens como tendo um lado sensível, um lado emotivo, um lado sentimental... Como se isso fosse uma inovação hoje em dia de um Tom Taylor da vida ou um Tom King. A gente já tinha isso desde os anos 80, cara. Antes, anos 60, 70, você já tinha. No momento em que o personagem masculino mostrava, você tinha uma quebra do machismo, propriamente dito. Você mostrava que o personagem ele tinha um lado emocional, um lado que se permitia mostrar derrota, choro. E você tem, inclusive, a Capitã Marvel do lado consolando ele. Quer dizer, o Stern estava fazendo isso e não precisava ser uma coisa panfletária, uma coisa do tipo, aqui, vejam, nós estamos quebrando o tabu do machismo. Não, era uma coisa totalmente orgânica dentro da história. Eu gosto, eu acho bonitos esses quadros e digo mais, essa pose do Capitão em específico me lembra muito aquela capa da Capitão América, tá, às vezes 32, que é o Capitão América No More, né? Que... A capa do Mike Zeck, ele aquela pose derrotada assim, né? Atrás a parte escura ali da bandeira dos Estados Unidos e vertendo sangue assim nas listas, como se fosse o vermelho da bandeira, né? É a capa que a Panini usou, né? Para um dos encadernados, capa dura. Isso. Eu pensava que aquilo ali era do Kieron de Wire, que era era o desenhista, né, dessas histórias na época. Eu achava que era dele, era do Mike Zeck. É, essas capas dessa época são do Mike Zeck, como aquela clássica, né, do Wolverine metendo a garra no escudo. Aquela dali, inclusive, aniversário recente, viu? Aniversário por esses dias. E vou dizer pra você, vamos fazer um apêndice aí, vamos fazer um comentáriozinho. Mike Zeck, hoje em dia, o cara é praticamente desconhecido de muita gente. Ele tá fora da indústria, né, assim, não tá desenhando, mas continua indo para as convenções, faz sketches e tudo mais. Bicho, é um negócio inacreditável, como não se dá o devido crédito. todo mundo fala dos anos 80 do Frank Miller, David Gibbons, do Sean Kivics, com razão, porque os caras foram, né, assim, eles foram caras assim geniais. Mas o Mike Zeck, nos anos 70 e 80, ele fez capas que até hoje você vê, você já reconhece. É, ele fez algumas das capas mais clássicas dos anos 70 e 80. Mestre do Kung Fu, essa que você falou aí do Capitão. Tem umas do Batman, cara. Do Batman, que o Mike Zeck fez. Que até hoje, é verdade. Ele fez capas que são, eu acho, que tem uma importância para mim tão grande quanto o trabalho do Miller e tudo mais. Não pelo, vamos dizer assim, pela inovação, pela a ruptura com padrões, não é isso não. Mas eu digo pelo fato de ter se tornado icônica, porque são capas icônicas que o Mike Zeck fez. É. Tem uma do Batman mesmo que, assim, em temática não é nada demais. É o Batman que usando, assim, com o arpéu dele, né? De um canto para outro, assim, o céu de gota. Mas o ângulo, a composição da cena, tudo mais, é maravilhoso, assim, inigualável. Luiz já deve estar pensando aí, né? Fazer um top 10 capas do Mike Zeck. Já tá anotando. Assim, Luiz, dê seus 2 centavos aí sobre esse final, por favor. Você está muito calado agora. Eu já tava olhando pra edição seguinte já. Eu acho que a gente pode prosseguir pra próxima, que é mais basicamente um interlúdio, né? É, a mansão sendo invadida, a Vespa pensando na morte da Bezerra, né? Ela faz a morte do... A não morte do Jarvis, né? Bernardo, coitado. Ele e o Hércules. Visitando o Jarvis no hospital, né? Tem o Capitão América ali dormindo na cadeia pra poder cuidar da mansão dos jogadores, pra não ser atacado. Não, e é tão grave que ele não tá ligado a nada, né? Não sei se é o hospital americano que é muito caro dos Vingadores. Me diz uma coisa, foi a primeira vez que você leu essa história? Esse interlúdio aí? Não, já li isso várias vezes. Não, você já tinha lido, pronto. É isso que eu queria comentar, não sabia se você tinha lido ou não, e é isso que eu queria levantar. O quanto essas histórias de interlude nos anos 80 e 90, elas faziam a diferença. Você vinha de um arco ou de histórias numa sequência e tal, aí você tinha um interlude como esse. Os caras parece que eles caprichavam ainda mais, porque eles sabiam que era uma história literalmente de diálogo ou de consequências, de situar. Eles situavam como estava a coisa, já preparando para os próximos arcos. Eles faziam assim o rescaldo de tudo que tinha. Eu adorava esse tipo de edição, cara. Sempre gostei. Faziam a gente e os personagens processarem os acontecimentos. E dava relevância, pô. Dava gravidade depois, né? Podem me xingar aí, vocês que estão ouvindo, ou até mesmo vocês dois aí. Mas quem fazia histórias muito boas, assim, né? Histórias em que nada acontecia, eu adorava falar isso, quando eu recebi a minha assinatura da Abril em casa, chegando no colégio. Oba, mais uma história que nada acontece do Scott Lobdell. Só que ele fazia ali, ao deixar um fermento crescer, né? Das repercussões, dos temas que ficavam, das consequências como iam ser lidadas de um jeito ou outro. Eu gostava muito do que o Lobdell fazia nessas histórias, assim. Tipo aquela do Xavier aprendendo a andar de patins com a Jubileu. Com a Jubileu, muito massa. A história da despedida do solteiro do Ciclope, junto com o Cable. E lá ali é ouro. Eu vou lembrar uma que eu reli há pouco tempo até, que é logo depois eu reli Até Ações Fatais, né? Uhum. Que pela primeira vez está saindo no Brasil com o título certo, até então estava saindo com o título no singular, Até Ação Fatal. Mas sempre foi em inglês, né? Fatal Attractions. Eu tava lendo e tem aquela história maravilhosamente desenhada pelo Ada Kubert com texto do Larry Hama. E a edição seguinte a que o Wolverine perde o Adamante. Aliás, é a mesma edição, mas já começa ali um epílogo em que o Logan tá lidando com aquilo, mostrando que ele tem que abrir e ejetar as garras várias vezes por dia, né, pra manter abertos os canais, porque ele perdeu aqueles tubinhos lá de adamante que deixava o canal aberto nas costas da mão. Então, assim, são coisas, são detalhes, tipo, e agora? Como é que fica isso aqui, né? Tipo, gente, não tem mansão, e os jogadores vão fazer o que agora? Não, já tá mostrando ali o Cavaleiro Negro e o Dr. Deuida que colou ali, né, nos amigos, novos. Virou parça do Neymar e E já estão treinando na ideobase. Opa, então o foco já vai desviando ali pra ideobase aos pouquinhos. Como é que tá o Hércules? Como é que tá o Jarvis? A gente vai ver ainda na próxima edição aí. Já vai ter um momento, já aparece um vilão bucha qualquer lá, só pra demonstrar a equipe dos Vingadores, ligar com isso, com aquilo. Então, eu acho muito legal como os caras fazem. Hoje a gente perde um pouco, dá peso nas coisas. Pronto, é esse o termo, né? Dá peso, porque você veio ali de um arco, ou de uma sequência de histórias pau viola, vamos chamar assim. Aí essa você tem um momento de botar a casa em ordem. E aí você vai dizer isso e você ainda vai ficar um mês sem saber. E agora? Como é que fica isso? Aqui, nada foi resolvido aqui. Abriu mais questões. A gente tem no final dessa edição, inclusive, a Vespa tirando férias, né? Dizendo assim, vou pegar meu banco de horas aqui e vou pra casa. Dá um jeito aí, arranja outro passa líder. Pra outro, não quero mais, né? É, essa pica não é mais minha, não. Entregando o síndico entregando o cargo, né? Dizendo assim, não aguento mais você. É melhor pagar o condomínio do que ser síndico. E aí o Capitão América já diz, olha, vamos começar aqui então uma nova sequência de votos e tudo mais. E a gente vai ver, né? Aliás, tá aí, Luiz. Nessa edição o Thor já aparece com a armadura toda, né? A armadura lá do Simonson, justamente porque ele tem uma luta que ele quer, ele tem o braço quebrado, ele tá cada vez mais com os ossos quebradiços, né? E por isso ele começa a usar essa armadura. Ele não explica. Mas aí ninguém. já tu fala em armadura do Thor, já me vem, pô, podia lançar um boneco disso aqui, hein? Ah, eu sou doido por isso, né? Eu já quase customizei um, mas não tem não, ainda não. Ainda não, mas se já saiu até o Thor barbudo do Simonson, com a roupa básica, e o Eric Masterson, né, como Thor, então eu tenho fé. Enfim. Tá saindo o boneco do Damon Hell. Eles lançaram várias vezes o versões do Thor do Straczynski, né, que ora a coxa tá prata com preto, ora tá preta, ora tá prata, ora tá preta com prata. Tem o Thor do Donny Cates, que só ficou com aquele visual de Alto do Galactus por 6 edições e tem o boneco. Eu tava vendo aqui essa moto voadora aqui do Cavaleiro Negro. Eu preferia que tivesse saído ela ou um cavalo mesmo. Que é o Aragorn, né? O cavalo dele. É, bem lembrado. O que tá saído com a Cersei, sinceramente. Mas aí teria que ser uma versão dele sem jaquetinha, né? Porque a intenção ali foi a dupla da jaquetinha, né? É, tem uma versão dessa aí de capa. Mas é bem antiga. Estou esperando sair uma nova aí. E aí a próxima edição a gente tem a indicação, o capitão indicando a Mônica, né? Como líder. E ela sem aceitar. E aí a gente tem a jornada dela de aceitação do cargo. Enfrentando ali o Thor, né? O Thor bem babacão, dizendo que o cara tá fudido, tá com essa maldição da ela, tá se lascando lá no título dele pelo Simons, e ainda tá achando que pode ser um líder bom dos Vingadores. Aí a gente tem a Mulher Hulk, né, que eu acho que o Buscemão desenhava ela muito bem, ela sofrendo ali, e a gente tem o subplot ali, né, como é que chama? Esse grande apanhado aí, esse retrospecto da Mônica, pra ela decidindo ao final se aceitar a indicação do Capitão América e concorrer. Ela encontra o próprio Capitão, né? Ajuda eles ali a salvar algumas pessoas de uma mina de. Acho que é uma mina de carvão. É. Não é isso? É uma mina que serve como lugar de visitação para crianças. Uma rota de turismo, alguma coisa assim. Pois é, ela tá desabando, tem pessoas presas lá, o Capitão Mundo tá lá e a Defesa Civil tá esperando ele sair e no final das contas é ela que salva, né? Não fosse ela, ele tinha morrido. E no final, uma figura misteriosa rouba o corpo do Hércules, o Hércules que tinha murmurado ali uma palavra em grego, provavelmente, e foge com o corpo dele. E aí, na última edição do nosso recorte de hoje, é uma das edições que a gente já comentou aqui, né, Luiz, que a gente ia falar, do... Eu cheguei, inclusive, a fazer um apanhado já, né? De edições que... Jarvis, né? É. A gente já comenta, acho que desde o primeiro. A gente fazia um especial do Jarvis, todas as edições em que ele é... só ele é o protagonista. Ele contando, ah, meu tempo! Antes de vocês entrarem nessa, só queria fazer um comentário rapidinho. O quanto é massa. E assim, é subestimado, cara. Subestimado demais. Os caras não... Eu não entendo. A galera hoje em dia tem toda essa questão que é massa, é válida, de você ter mais personagens femininas, mais personagens afro. Aí você tem essa questão toda da diversidade e ninguém dá o devido valor ao que o Roger Stern fez com a Mônica Rambeau. E olha que a personagem hoje está tendo todo esse destaque nas séries e nos filmes. Mas você vê, o Stern, ele pegou a personagem, criou ela do nada, como mais uma personagem genérica que é vítima de acidente e ganha poderes. Do nada. A origem dela em si é pipoca. Ela está num local... Ela é vítima de um acidente tentando ajudar alguém e ganha poderes. Pá, beleza. Só que aí ele vai, pega ela. Imediatamente, coloca nos Vingadores. Ela tá naquela função que já foi, por exemplo, do Quasar, que seria depois, né, do Quasar, que foi do Nuclear na Liga da Justiça do Satélite, que depois seria do Kyle Rey, né? Que é o novato. O novato inexperiente e que é cheio de dúvidas. Só que ele pega a personagem, em pouco tempo ele vai fazendo ela ganhar. Ela vai ganhando confiança cada vez mais, até porque antes dela ganhar poderes, ela era confiante. Ela era uma personagem muito bem decidida, muito bem definida, bem resolvida. Aí você pega essa rota que ele vai fazendo com ela, através das edições dos Vingadores. Ela vai ganhando domínio dos poderes, vai ganhando a confiança de todos, vai ganhando respeito, vai assumindo o controle de si própria, até se tornar o quê? Líder do grupo. Ele fez um arco fantástico com ela, até ela se tornar líder. É uma personagem feminina, negra, e você não vê isso sendo algo citado hoje em dia, ou mesmo nos últimos 20 anos, você não vê isso sendo colocado como um exemplo, você não vê ninguém falar isso. Se fala muito, não, hoje em dia a gente tem que ter diversidade e tal, e você não nota que em 87, 86, 87, o Roger Stern já estava fazendo isso, e fez muito bem. A personagem assume aí a liderança do grupo de uma maneira que não tem assim um conflito gigantesco, não. É a necessidade. A líder atual vai sair e os Vingadores querem que ela assuma o controle. Assuma o comando, na verdade. Eu acho que é um dos melhores arcos que tem, assim, de uma personagem. E que é, eu não sei por qual motivo, ele é praticamente ignorado. Inclusive, Joel, chamar aqui a atenção uma coisa que ela vem de um recurso recorrente, né? Um tropo, pra usar a palavra técnica aí, pra parecer que sou cult. Quem sabe me chamar pra podcasts chiques, diga aí, fica, não tenho roupa pra participar. Que é o da... o personagem negro com poderes elétricos. Beleza, isso, a gente sabe isso, que o poder dela é muito mais elaborado do que isso, mas em essência, né? Ela vem energia. Isso. Então ela sai também dessa ideia de uma, vamos chamar assim, de uma vala comum, e ela se firma como uma personagem muito interessante, com níveis de poderes altíssimos, mas que é muito bem administrada ali pelo Stern, e convincente, bem, como é que diz, bem construída mesmo. Você lê que ela estreia no Anual do Aranha, né? Que inclui ele enquanto os Vingadores também e tudo mais, tem a ver com os Vingadores o anual. E ela já demonstra, acho que tanto por visual, né? O cabelo mais Black Power, a roupa, a postura, ela é uma guarda costeira, filha de um guarda costeiro famoso, assim, na localidade, né? Uma lenda ali da profissão. E ela tá buscando se afirmar e ela tem realmente uma necessidade de sentido positivo, né? Um direcionamento do que ela quer, apesar que ela muda a vida toda dela, tá se redescobrindo aí como heroína, como Capitã Marvel, que ela também reluta no começo. E quando ela aceita finalmente essa edição aqui, ela aceita de uma forma que cresce mais ainda o personagem. Eu sou fãzaço, eu fiquei muito feliz de ter conseguido a bonequinha dela, achei que não ia conseguir nunca. Sabe uma coisa que eu gosto dela? Mas... não precisaram fazer um remake da origem do Batman ou da origem do Homem-Aranha, do tipo, ela não tem o trauma de um parente morto para motivar ela. Não precisa. É, isso, inclusive, é ótimo. Foge de uma. A outro tempo, né? Que é o daquela época, que é o negro da família desestruturada. Né? Ela tem uma família numa condição boa. Pega o chamado. Puxa ali pro lado de uma criança. Chamado Streetwise, né? Que é sabedoria das ruas, tem que ser uma malandro e tal. Ela tem uma profissão, um trabalho bem estabelecido. Não conheceu. Não conheceu o pai, a mãe morreu de tanto trabalhar, não sei o que, escapa muito desse estereótipo mesmo. É outra, a última coisa que eu comentaria disso, em relação a tudo que você falou, ela usa o nome de um personagem pré-estabelecido, mas ela não é uma versão feminina dele. A versão feminina era a Miss Marvel, né? Que é a Carol Danvers. Ela não é, é uma coincidência, o nome dela é porque o personagem que ela está ajudando na origem chama ela de Capitã, que ela não é. Ela é uma oficial, mas não é uma capitã da Guarda Costeira. E ele fala que ela é uma maravilha, né? A Marvel. Então, Capitã Marvel. Mas é uma coincidência o nome. Ela não tem vínculo nenhum com o Capitão Marvel dos Kree. Ela não usa um uniforme parecido com o dele. Ela não é um personagem de legado. É só uma coincidência do nome. O Stern quis usar o nome que estava lá dando sopa. O nome não tinha ninguém usando. Então, ela não é uma versão feminina. Ela não é a Mulher Hulk, ela não é a Mulher Aranha, ela não é nenhuma personagem que, na Marvel, era uma versão feminina do outro. Então, até nisso, ela era uma, eu acho que era uma personagem que quebrou muito disso daí, era uma personagem positiva. Talvez esse seja o problema dela não ter emplacado. Já que o povo quer sempre que tenha um conflito mais assim, não sei, é do tipo, tem que ter um parente morto para motivar, tem que ter um defeito grave, tem que ter uma... Às vezes as pessoas não querem um personagem que simplesmente é um personagem positivo como ela. Mas, e aí, Luiz? O que é que você acha desse retrospecto aí que o Jarvis faz no seu leito de convalescença? Eu acho curioso que sempre que tem uma edição, eu já comentei isso em outros episódios, não sei nem se foi de Saga dos Vingadores, ou só conversa contigo mesmo. É, que sempre que tem uma perspectiva histórica para trás do que aconteceu do equipe e tal, tem os milestones, né? Que é os marcos fundadores da equipe. No caso, sempre citam a primeira edição, claro, que a equipe foi criada, a edição 4, a edição 16, aí depois pula lá pro o Visão, até um Android pode chorar, e depois talvez a Saga de Corvo aqui. Isso é lembrado naquela edição... Avengers Finale, né, que era na queda e tal. Então, aqui ele lembra quando os Vingadores se reuniram no começo, que se faz o estatuto, né, que tem essas regrinhas aí de liderança, o martelinho e tal, né. As confusões, claro, a confusão que tem depois quando a Jaqueta Amarela aparece, a traição dele controlada ali pelo Ultron, né. O Visão aparece também. Eu acho interessante porque não é muito comum quando citam essa parte de ter esses marcos fundadores aí da história da equipe, enfim, tudo de um personagem e tal. Botarem o casal, por exemplo, nessa edição aqui ele bota o espadachim e a Mantis, que não é uma coisa muito lembrada, né? Não é uma coisa. Inclusive, a saga da Madonna Celestial sequer foi publicada até hoje no Brasil em formato americano, né? Tem a Serpente da Lua também, ele cita a criação dos Vingadores da Costa Oeste. Engraçado que ele não cita aqui bota o Cavaleiro Negro também. Acho interessante. Não lembro outro momento que tenha sido feito isso sem ser essa Vingadores Finale aí, a Avengers Finale do Bendis, né? Vocês lembram de alguma outra que tenha acontecido essa retrospectiva? É, tem aqui e acolá, geralmente vira meio que uma tradição, né? E geralmente é quando vai ter mudança de integrantes na equipe, né? Aí eles fazem alguma coisa nesse sentido, né? É, mas tá aí, até vale uma... Não me recordo se já tem. Me corrijam aí nos comentários. Vale até uma edição daquelas, sei lá, o Jarvis chegando no combo e lembrando, foi aqui que, sei lá, a Vespa, o Visão e a Feiticeira se beijaram pela primeira vez. Ali foi o tapa do Jaqueta Amarela na Vespa. Pelo amor de Deus, eu tô lembrando só de porcaria. Lembrei agora, a minissérie do Tom King, do Visão, se não me engano, fala que ele salvou o mundo 39 vezes, uma coisa assim. E aí ele cita, eu falei, quais são 39 vezes? Será que apareceu tantas vezes assim pra ter aparecido? Não, porque o Visão, depois do Capitão América, é o Vingador que mais aparece. Acho que capaz até de aparecer mais do Capitão América, não sei. Hoje em dia, não sei, né? Porque até onde eu tinha visto levantamentos desses nerds americanos de número assim, era de 2010, era até a fase do Benz ali que ele tinha feito o levantamento, né? E eu acho que em algum momento daquela minissérie ele chega a citar quais são as vezes que ele salvou o mundo, né? Chega a citar os vilões ali e tal, acho que do meio pro final, que é aquela... umas duas, três inconsistências, né? Aquela minissérie ali, mas... só demandando uma nova leitura pra lembrar quais são. Enfim, essa é a terceira vez aí que tem, não da equipe, mas do Visão. Obviamente, Visão na equipe dos Vingadores, né? Porque ele não salvou o mundo sozinho, né? E só uma nota aqui, essa é a... junto com a história da Tropa Alpha, né? As únicas edições até agora que a gente não teve o traço do John Buscema e o texto do Roger Stern. Essa 280, né? Fiel serviçal. Rapaz, e você vê, é o Bob Harris, né? Que lá na frente ia fazer uma fase muito boa, né? Isso, é o Bob Harris que lá na frente vai fazer a fase da jaquetinha. Ele vai se tornar editor-chefe da Marvel por um tempo. Ele foi pra DC, estava até recente, há pouco tempo, na DC. E a arte do Bob Hall que não tem, assim, esse guia de brilho, eu acho legal a arte dele, apesar de um tanto apagada, né, pra heróis. Mas a arte final do celebrado, né, Kyle Baker, que foi o desenhista por trás de Capitão América Verdade, que é badaladíssimo. Eu não gosto da arte daquele gibi, gosto do gibi, gosto muito do conceito, inclusive, mas não gosto da arte ali. E tem a mini também do Homem Borracha, também ganhadora de AIS, né? Eu olhando aqui essa história, eu reolhando essa história, aí você vê aqui o quanto ele está canalizando o Sienkiewicz. Se você olhar, ele está canalizando muito do Sienkiewicz. Exatamente, eu ia chegar nisso também. E você vai ler logo no comecinho. Lembra da série que ele fez para DC nesse período, mais ou menos, um pouco à frente? O Kyle Baker? Não. Do Sombra? Ele desenhou a mensal do Sombra, cara. Que saiu aqui. Ó, essa mensal do Sombra que saiu aqui. Algumas edições no formatinho da segunda série do Batman, pela Editora Abril. Naquela época que saía Monstro do Pântano, saía Ano 1 do Miller, aí saiu algumas histórias do Falcão Negro, o Aviador, e saiu algumas histórias aqui do Sombra, porque a minissérie do Sombra, trazendo ele para o universo pós-crise, foi do Howard Shake, não é isso? Acho que era texto e arte do Howard Shake, se eu não me engano. E a mensal do Sombra era do Kyle Baker desenhando. Eu não sei quem escrevia, mas quem desenhava era o Kyle Baker. Isso eu me lembro bem. E era, ele puxava muito pelo lado, aquele lado mais impressionista do Sienkiewicz da época. Essa edição aqui, eu não acho a arte muito boa nunca. Não sei se vocês estão com a edição brasileira aí, do Saga. Na página 83, o Jarvis, ele é desenhado em três quadros na mesma página, completamente diferente. Em cima tá aparecendo o Alfred, no meio ele tá aparecendo, sei lá, o Robert Duval. Tá criando Neffes. E na terceira ele tá magro. Tipo, de rosto comprido, quer dizer, não tem nada a ver. O rosto das pessoas não tá encaixando, cara. Tô vendo duas folhas anteriores, quando eles estão comendo na mesa, o rosto do Thor, olho, nariz e boca, tão menores assim, parece que não enquadrou direito no crânio. Bugou o Java. Em defesa dos desenhistas, eu vou dizer a você. Se você pegar o Jarvis, do começo dos anos 60 até os anos 80, fizeram ele magro, alto, baixo, gordo, redondinho. O Pérez mesmo desenhava ele gorduchinho nos anos 70. É verdade. Não, assim, agora na mesma página é foda. Ele me lembra o Robert Duval nesse segundo quadro, Luiz. E no terceiro, não sei, algum personagem de comédia, tipo Gordo e o Mario. Eu sempre achei o Alfred do Batman, eu sempre achei que ele deveria ser desenhado igual ao David Niven. Sempre achei isso. Ó, eu acho que casa até com a ideia do gibi, tanto em temática quanto em ideia mesmo, né, do gibi. Isso é temática, mas se destaca do resto do, do que vinha acontecendo até agora, dá um corte legal assim, né? E serve bem porque é uma arte mais, eu diria até que vazia mesmo, porque ele tá lembrando de coisas, então não tem todos os detalhes, se são os personagens principais, e às vezes, né, tipo, na hora que os Vingadores originais ali, né, o Gigante, a Vespa e o Homem de Ferro estão se separando, ele tem eles ali na escada, porque a escada é um lugar interessante, de fácil de lembrar, porque o Gigante está sentado nela. Mas tem uma parede ou outra, mas por exemplo, quando o Gavião decide sair do grupo. Não mostra aqui ainda, não, né? É quando uma das minhas brigas ali, né? Da gangue do Capitão, a gente só vê os personagens principais. Aí tem o Capitão América sentando. Então tem o Capitão América na cadeia, esticando o pé e a mesinha do lado. Mas não tem muito. Não tem muito cenário. É como se fosse mesmo uma lembrança focando no que é importante daquele momento, sabe? Eu não sei se eu recomponho, vamos ver, lá para o final da história. Quando ele já está se decidindo se ele volta ou não com os Vingadores. Se você olhar direitinho, eu não sei se o Bob Hall, se foi o Caio Baker na finalização, ele também já canaliza outro cara. Se você for para essa parte, você tá com a edição aí? Tô. Vai para aquela parte, acho que já deve ser a penúltima página, em que o Jarvis senta na cama do hospital, pega um espelho, olha pro rosto, aí bota a mão sobre o gesso da perna e vai pegar o telefone. Não sei se você tá nessa página aí. O Mazzucchelli. 96, para quem estiver acompanhando aí. Mazzucchelli. Sim. Em A Queda de Murdoch. Sabe por quê? Que, na verdade, aí, se ele tava canalizando o Mazzucchelli também já estava canalizando outro artista nessa época, o Kriegstein, acho que é isso, né? Kriegstein, que o Mazzucchelli, ele disse que usou verdade. Muito isso naquelas cenas do Ben-Urich. As cenas do Ben-Urich ele usou muito do acho que é Bernie Kriegstein, se eu não me engano. E aí você vê que é isso que você falou, a falta de cenários, na verdade é para dar, não é à toa não, não é que seja por preguiça do artista não, é para dar meio que uma ênfase maior no que aparece no painel em cada quadro. Você vê essa parte que ele está segurando o espelho, né? Ele aparece no espelho, você não vê cenário nenhum. Isso destaca mais o que aparece. É como um solilóquio, né? Isso. Tem aqui um comentário que eu preciso fazer. Não preciso não, mas eu vou fazer de todo jeito. Que é... Por um tempo, né, muito antes da internet, eu criei na minha cabeça a teoria de que o David Mazzucchelli é um pseudônimo do Frank Miller. E explico por quê. Porque tinha muita sacada assim, de pose, de enquadramento, de uso de onomatopeia do Mazzucchelli, e que me lembrava muito o Miller. Na minha cabeça é o mesmo, assim. E depois, eu acho que lendo uma Wizard americana, não lembro, bons tempos aí, que dá pra comprar lá, gibi importado barato, que li uma matéria explicando que o Mazzucchelli tinha feito os desenhos em cima de alguns rascunhos do próprio Miller, né? O Miller, em queda de Murdoch mesmo, o Miller meio que rascunha tudo, ele não tem tempo de desenhar, não tem como, mas ele rascunha algumas coisas ali, então o Mazzucchelli foi muito fiel àquilo, né, e usou até as onomatopeias, as marcações e tudo mais. Provavelmente deve ser então, aquele caiu. Estilo do que o Kate Giffen fazia, né, os roteiros que o Kate Giffen fazia eram desenhados, layouts mesmo. Tudo já é layoutado para o desenhista. Então caiu por terra aí minha teoria, mas é uma teoria legal. Que bom que são dois, né? Deu tudo pra certo, né? Não era um pseudônimo, mas estava desenhando arte e sobre a arte do Miller. Então era um combo. Não tinha como dar errado, né? Tinha que ser mesmo um clássico dos quadrinhos. Aí vem um outro babaca aí, a Marvel eu tenho clássicos. Vamos perdoar. Não sabe o que A gente não sabe, né, a dificuldade de cognição de cada um aí, a gente tem que pegar leve. Mas enfim, pra mim um ponto bacana dessa edição é que, assim, o que motiva essa viagem aí, né, do Jarvis é a proposta do Tony Stark de que ele se aposente, pra ele não passar por isso de novo, pede desculpa por colocar uma pessoa normal, né, no meio dessa loucura que é administrar e conviver com os Vingadores. E ao final a gente vê ele se levantando depois dessa página bonita aí, como eu falei, a 96 da versão brasileira, né, a saga dos Vingadores 6. E logo depois ele levanta e diz que vai assumir aí o rojão mesmo de novo. Ele vai passar um tempo aí, vai chegar a usar um tapa-olho até, né, que por conta dos ferimentos, mas aqui ele decide que ele é necessário, né? As últimas palavras da edição são: o senhor deveria saber disso melhor do que ninguém, as coisas não podem realmente funcionar sem mim, não é mesmo? Isso ele falando no telefone com o Tony Stark. E, pô, eu gosto demais dessa edição, eu gosto demais dessa cena. Muito boa, assim, muito boa essa edição. E eu acho que é a essência mesmo do Jarvis, né? Ele é o cara que tem que estar ali pra ser Vingadores, né? O que você acha, Luiz? Assim, ele não aparece tanto assim na história da equipe, né? Assim, é uma participação como coadjuvante quase sempre, né? No caso aqui, mas sei lá, deve ter umas 3, 4 edições só que ele aparece como protagonista da edição. Eu gostaria de ver, não sei se uma saga, uma coisa mais fechada assim, né? Já que hoje eles gostam de fazer minissérie fechada com personagens não tão famosos assim pra ganhar, né? O que não faz no Alfred, do Jarvis? Acho que ficaria uma parada legal, né? Talvez até uma pegando a premissa dessa edição mesmo. É porque o legal, viu, Luiz? Dá uma riqueza massa nas histórias dessa época. Era que você tinha personagens que eles eram feitos, projetados e só funcionavam mesmo estando no segundo ou no terceiro plano. E do tipo, você tinha nas histórias do Aranha, você tinha personagens que eles não eram os protagonistas, eles não tinham o destaque central nas histórias antigas do Aranha, mas que sem ele não teria a mesma riqueza. Você pega, vamos lá, o J.J. Jameson. Bicho, você tenta imaginar o Aranha nos anos 60, 70, 80 sem o Jameson. Aí você tenta imaginar os Vingadores sem o Jarvis. Não é que ele tenha uma importância realmente gigantesca, mas dá uma ambientação, dá um estofozinho a mais. Eu gosto pra caramba. E assim, em relação a essa história em si, eu acho massa que ela faz parte daquela, não chega a ser uma tradição, mas aquele tipo de história como, eu não lembro agora qual é o número de Uncanny X-Men, mas é de quando tem o sepultamento da Jean, sepultamento simbólico, e que o Ciclope ele relembra a história todinha dos X-Men, isso com o arco do Byrne, que eu devorava aquela história, cara, eu reli tanto aquilo no mundo, porque era o resumo da história dos X-Men até aquele momento. Essa segue quase essa mesma linha. A diferença é que, ao invés de sepultamento, né, é um personagem convalescendo e tentando decidir o rumo da vida. Mas você tem o começo dos Vingadores, e ele vai apresentando grandes momentos, momentos de destaque dos Vingadores, só que de um ângulo ainda mais é diferente dos X-Men, que ali era realmente recontando tudo. Esse não é que reconta tudo, ele pega alguns grandes momentos, mas são momentos pessoais, que ele, como o mordomo, ele viu, é o ângulo dele. Eu não sei se a gente poderia dizer que é meio que um proto Marvels do Baziak. Seria exagero? Olha, eu acho que é uma perspectiva válida. É o ângulo do civil, né? Que isso. Não é a proposta de Marvel? Ele é um Phil Sheldon mais insider, né? E ainda ficou caolho, né, também. É, olha. Eu gostaria de ver assim uma historinha de alguns acontecimentos do ponto de vista do Jarvis, assim, quase que um Dalton Abbey, né, dos Vingadores ali. Ó, vamos tentar engajar esse público, vamos gerar um factoide. Vamos dizer que o Baziak se baseou nessa história para criar Marvels. Vamos tocar fogo na internet. A gente não tem adorador, a gente vai ter gente aí que é fã de professor de gibizinho pra botar o nome da gente na boca do sapo. Mas eu queria fazer o desagravo, que é, primeiro, eu estou puto com os influencers que comem, os poucas pessoas que comentam sobre a saga dos Vingadores, que eles falaram: ah, será que flopa? Será que vende? Só tá previsto até a 7. Depois a Panini não confirmou que vai vender. Já está confirmado no site da Panini a edição 8. Então, pelo menos o próximo episódio aí, aglomerando, de Avante, aglomerando duas edições, vai ter. 7 e 8 vai ter. A minha aposta é que vai até a 10. E que ninguém tá comentando. Ninguém comenta nada, se você for pesquisar determinada coisa. Eu já falei, inclusive, acho que eu mandei áudio, não pro... Mas o Maurício sabe. Eu tava falando isso com o Daniel outro dia. Por exemplo, saiu Swiftuff, saiu Fábulas, saiu, enfim, Ex Machina, do Vaughan, em Deluxe. O Y, o Último Homem, também saiu em Deluxe, capa dura, acho que é de 2 em 2, né? Pra 10 virou 5. E eles... Ah, mas é relançamento. Meu querido, quando vocês criaram o canal lá em 2013, vocês não comentaram Fábulas. Vocês não comentaram Ex Machina. Vocês não comentaram o Swiftuff. Edição, conforme ele ia saindo. Que nessa monte de porcariária que vocês comentam, edição. E são coisas que, assim, é um 880. Não tô criticando a gente aqui do 7 de agosto, não. Mas, assim... Existe o máximo, que é o Sandman anotado lá dos capistas. Que é o supra-sumo. Você comentar edição a edição, não é nem edição brasileira, edição americana. E outra é, ah, não vou falar de Fábulas não, que pra mim, meu quadrinho favorito é Fábulas. E ninguém comenta porque, ah, é um relançamento, todo mundo já conhece, já leu. Não. Senão não tava, a Panini tinha desistido dessa porra. 15 volumes, pô. Isso eu fico puto. Ele já tirando, desculpa aqui a expressão, do cu, a ideia de que não está vendendo, como já tive uma discussão, já saí umas 5 vezes do grupo do Daniel por conta disso. No outro dia, eu inclusive mandei print aí pro Maurício, ele sabe. É, que o cara falando que a saga do Flash vende, a saga dos Vingadores não vende. De onde é que ele está tirando esses números? As pessoas leem e são que nem a gente está comentando no podcast nosso de Vingadores sobre um quadrinho dos Vingadores. Agora, não é porque o negócio não é falado que não está sendo lido, que não vende. Vamos ver aí se o objetivo da Panini era só publicar a fase do Stern. Creio que não, porque senão tinha começado no começo, na 227, não na 255, com a do desenhista. Senão é a fase do Buscema. O Buscema, ele também sai na 287 ali, 288, quando... Ou não, permanece, né? Não, ele vai até 300. Então, aí pelo menos até 300 a Panini publicaria, que aí seria... A 300 já é com o Simonson, né? Ou a 301, que é o Simonson? É o Simonson. Acho que ele escreve e desenha, né? É, o Simonson eu acho que é na 284 ou 85, não sei bem. Ele fica um ano. Aí ele fica até 300, com a arte do Buscema. E aí depois é ele que desenha e coisa, né? Ou já é outra pessoa? Não, aí depois da 300... Aí você tem, se eu não me engano, eu acho que é o Ralph Macchio. O Maurício sabe melhor do que eu isso. E a arte vai alterando. Eu acho que, eu não sei exatamente quem é que desenha. Acho que é o Bob Hall. Não sei, que é a história do Supernova. Três partes. Aí na 304 já começa a fase do John Byrne com a arte do Steve Epting. Do Steve Epting, é isso mesmo. A Byrne começa com o Paul Ryan ainda. Ah, o Paul Ryan, né? Ah, é o Paul Ryan. É isso mesmo. É. Que é aquele conto do Eubane Terra de Volta à História da Nebulosa, né? Pra onde é que a Nebulosa foi? Não. É do... É o começo dos Homens Lava. Né, pô? É também? É o Homem dos Homens Lava, não é isso? Isso. Aí depois tem a Protetorata do Povo, tal. Enfim, eu acho que essa saga vai até a 10, minha aposta. Então, fica um convite aí, eu tô convidando sem falar com o aval do Maurício aí, mas eu acho que ele concorda. Se a Panini desistir aí no 8, no 10, enfim, fica um convite aí, que o Joel também tá gravando com a gente antes de ter o primeiro episódio do 1 e 2, a gente gravou um antes, né? Então já é o quarto episódio aí que ele tá gravando, a saga do jogador. A gente, sei lá, pegar de 10 em 10, pegar de um catadão maior, né, caso a Panini não encaderne mais, e continuar falando, né? No caso, a gente pularia pelo menos a Operação Tempestade Galáctica que a gente já gravou, né? Por mim tá beleza. Mas aí mas... lá na 340 e pouco, né? Gostei, mas dá pra falar. Pra gente chegar pelo menos a Massacre, né? Que aí a gente pula, a gente já teve episódio sobre o Heróis Renascem, aí a gente pularia já pra fase do Buzz, que também é um sonho aí da gente gravar sobre a fase do Buzz aqui, né? E o Joel é grande fã também. Isso. Aí que tá. Esse era um que valia um anotado, entendeu? Mas aí já... Porque o que acontece de coisa, edição do Buzz aqui, que ele faz uma orgia, uma suruba de referência, edição, é um negócio assim... Eu tentei reler uma das vezes que eu reli, e eu parei porque eu tava com dor de cabeça, porque eu não conseguia passar, demorava pra ler, porque eu ficava quadro a quadro olhando as coisas. Ele tava, né? Tava desenhando lá, o Pérez. Aí, Joel, É um tratado ali. O Luiz também é fã de Dinastia Kang. É, Tá vendo? Bom gosto. Então, desculpa ter feito esse grande parêntese aí, mas eu precisava desabafar, porque qual é a graça de eu desabafar com o Maurício, que meio que concorda aí de achar absurdo o comentário? Tem que, né, com uma pessoa que não ouviu ainda a minha reclamação, que é o Joel. Sou eu. E talvez aí, se eu, na hora que estiver editando, não achar tão ruim que eu falei, mantiver quem estiver me ouvindo aí, né? Enfim. Deixa que a discussão é boa, inclusive essas laterais aí que a gente fez. E se deixar, inclusive, a parte da ideia da gente seguir aí mesmo uma saga imaginária dos Vingadores, deixa a galera dar um feedback aí, dizer o que é que acha. Eu acho que tem público. Mas enfim, só fechando, gente, eu queria dizer aqui que eu sei que ainda tem coisa dessa 5 aí, mas vamos deixar para o próximo programa, porque no próximo a gente já vai engatar o Olimpo, a saga do Olimpo, como é o nome mesmo, Joel? Na época era Ataque ao Olimpo. Não, eu não sei se a Panini vai manter isso, mas era Ataque ao Olimpo. Eu ainda não tenho essa edição da Panini, mas já abriu. Acho que em inglês Assault, né? Assault. Assault. E deixa só a nota aqui, como eu fiz nos outros programas, né? Eu parei de comprar no volume 3, que eu já começo a ter as Epic Collection dessa fase. E aí, Under Siege é sob ataque, né? Ela fecha direitinho aí com essa última edição do Capitão chorando pelos pertences dele, pela foto da mãe em específico. E vai começar o volume 17, que é o Judgment Day, que tem... eu vou dar uma lida aqui nas edições. Tem Avengers 278 a 285, ou seja, ela pega aí essas edições a partir especificamente dessa edição aí que eu me banquei, né, que o Capitão tá na cadeia ali cuidando pra não atacar aí de madrugada a mansão dos Vingadores, que acaba com a saída da Janet, né, e essa licença dela aí. E já pega essa edição do Jarvis também, e temos o começo aí do ataque ao Olimpo. E vai chegar até lá na frente, um detalhe curioso é que esse gibi aqui, ele vai ter a mini X-Men e Vingadores, aquela desenhada pelo Mark Silvestre e tudo mais, Kate Pollard também, se não me engano, que a Panini já publicou aqui recentemente, né? Junto com X-Men contra Quarteto. Que a gente não deve comentar, que a gente já gravou no episódio do Daniel, né? Isso. É todas as interações com os X-Men. Isso. E vai ter também um gibi que é inédito aqui, que eu faço cor aí a vocês. Acho que tem mais material pra sair aí. Podia sair também, que é Imperador Destino, né? Uma graphic Marvel. Graphic Novel 27, Emperor Doom, né? Imperador Destino, que é realmente inédita aqui. É um gibizinho que eu li há muito tempo, acho que eu li naqueles scans de foto de edição mesmo, sabe? Que é clássica, né? Não vou opinar muito não, porque não me recordo, confesso. Agora a gente vai ter, ainda tem a Heavy Metal, que é o final dessa fase do Roger Stern com o Buscema, que é o volume 18, né? 16... 15, que não saiu ainda, 16, 18, a gente teria essa fase toda aí do Stern. Eu acho que dava pra passar da 10, sim, principalmente se lançar coisas como X-Men e Vingadores, já dá 4 edições de 6, né? Um Imperador de China, um Vingadores da Costa Oeste Anual 2, que tem nessa edição aqui também. Eu levaria fé que esse GB seguisse num sonho meu, assim... Esse gibi, essa jogador chega aí até a fase da jaquetinha, leva aí ali até o finalzinho, quando a gente vai ter o Vingadores Acusada, né, que é terrível. Eu tenho pesadelos com o dia que a gente vai falar de Vingadores Acusada, famoso The Crossing, e logo depois vem o Massacre, e aí a gente vai ver como é que a gente faz. Mas eu acho que um bom final para essa saga dos Vingadores seria justamente o final de The Crossing. Acabaria numa nota ruim, mas numa nota completista. E é isso. Luiz, é contigo. Então, Joel, quer falar mais alguma coisa? Quero agradecer, né? Quero agradecer a vocês pelo convite. Papapeado que a gente gosta. Eu quero pedir desculpa aos ouvintes e aos amigos Igor Meda e Jair Viana, né? Que a gente, a princípio, contaria com a presença de pelo menos um deles aqui na gravação, mas com tantos imprevistos e outros sims da nossa parte, da parte de todo mundo, que acabamos seguindo sem eles. Mas permanece o convite aqui para um programa futuro, seja aqui, seja no Pilha. Igor, a gente ama assim, não precisa ficar desesperado. Você vai gravar com a gente também. E é isso. A gente não quis perder tanta periodicidade que já está abalada, né, Luiz? Do programa. Então, no próximo programa, quem sabe Saga dos Vingadores, algum Pilha de Vingadores aí, a gente vai contar com um convidado, sim. Não, no momento de grande ataque dos Vingadores, né? Um dos piores momentos até então dos Vingadores, a gente também sofreu pra tentar conseguir gravar. Inclusive, saiu um episódio extra, a gente que gravou de stand-by aí. Era um sonho a gente gravar sobre arcos pequenos, assim, né? Pra poder não ficar com a periodicidade, pelo menos um mês, uma por mês, ser atingida, né? Enfim, a gente se despede aqui com a certeza de que vamos ter um próximo episódio, porque foi confirmado essa tapaninha, né? Apesar do desejo de muitos aí, youtubers, né? Que essa saga não tá vendendo, segundo eles, tirou a informação, sabe lá de onde. Pelo menos a edição 7 e 8. Esperamos que ela continue. Se não continuar, nós continuaremos a falar de Vingadores, seja daqui pra frente, até Buzzic, até a querida fase aí por alguém do Hickman, até hoje aí do Jason Aaron, do Josh McKay aí, né, que escreve atualmente, né, ou até voltar pro passado, né. Acho que a gente ainda não comentou a fase do Shooter, assim, em detalhes, né, a gente só fez um resuminho antes da fase do Stern, enfim, ou um arco separado aí, alguma mensal Academia de Vingadores, Vingadores Selvagens, Jovens Vingadores, Vingadores Sombrios, Jovens Vingadores, a gente ainda não gravou, talvez aí na proximidade de um filme. Thunderbolts, a gente não gravou ainda, né? Que teoricamente, em algum momento aí, foi Vingadores, né? Enquanto eles estavam desprosseguidos da vida aí, né? Se vocês me permitirem, tem dois que eu espero um dia que a gente possa falar. Vingadores Secreto, do Warren Ellis, e Vingadores Inteligência Artificial, do Sam Humphries. Esses dois eu adoro demais, cara. Eu gosto muito. O primeiro que tu falou foi qual, Vingadores? Vingadores do Warren Ellis. Ele fez 6 edições, cara. Muito bom. Antes do Bill Baker, né? Depois. Foi o que encerrou a série. Depois? Que encerrou a série. É verdade, é verdade. Eu acho que eu só li o começo disso aí. É muito massa, cara. Eu li o começo até... Não, acho que eu não li o começo, não. Eu li o começo, sim, mas eu não acho que eu li... Enfim, eu li, devo ter lido, porque isso não faz sentido eu ter lido até a 6 e a 20. Aquela da... que tudo foi planejado, Fera falando pra Viúva Negra. E então, desde o começo do passado, ela sabia o que ela tinha que fazer naquele momento para os Vingadores não terem morrido. Isso, com a arte do... arte do Alex Maleev. Tem um nome sensacional, é Run the Mission Space. Homem ficou nervoso. Run the Mission, don't get seen, save the world. Não seja visto e salve o mundo. Pô, sensacional. Essa história aí é um. Pô. Isso aí podia ser livro daqueles dramas dos anos 80, assim, aqueles filmes de espionagem, né? Enfim. Agradecemos a audiência de vocês. Pedimos desculpas pelo que aconteceu no áudio do penúltimo episódio, não o último que saiu, que foi esse extra, porque a gente não sabe o que aconteceu. Eu não sei se eu comentei isso no começo do episódio, acho que não, então acho que foi em off. A gente fez tudo direito, eu descobri depois que o áudio tava ruim, tava com ruído, tava com uns estampidos, tipo estalinho, bem no ouvido de vocês, desculpe. Mas eu reeditei o negócio, deu o mesmo problema, então a gente não deve ter sido com arquivo, porque... original, no caso, antes de gravar, porque assim, toda edição não teve esse problema. Espero que isso não aconteça de novo, mas a gente, enfim, tá, vamos melhorar aí pra ver se o próximo não aconteça isso, né? Esperamos, né? Esperamos voltar aí em breve. Foi sabotagem dos youtubers haters. Enfim, tchau, valeu.